Salve mercenários em busca da eternidade no deserto do Egito! Portais intergalácticos nos levam para pirâmides voadoras cheias de deuses com máscaras robóticas. E atravessando esses portais, aqui quem vos fala sou eu, Mr. Travis, capitão e host dessa nave, acompanhado do egiptólogo e copiloto dela, Eldak. E aí galera, estamos aqui hoje de novo para falar de mais um belíssimo filme, que é nada mais nada menos que o classiquíssimo Stargate. Embarque nesta nave e vamos junto para conhecer um pouco mais. É isso aí, esse é o episódio de número 2 e o tema de hoje, como foi dito pelo Eldak, é Stargate, a chave para o futuro da humanidade. Filme de 94, estrelado pelo canastrão dos canastrões Kurt Russell, juntamente com James Spader. E para quem está chegando agora, quem está fazendo o primeiro ou o segundo contato conosco, we need you, precisamos de você. Esta é a chance de ter um cast com a sua cara, moldá-la do seu jeito. Por isso, meu irmão, assim como no cast passado, nossas escotilhas estão abertas para sua opinião e até mesmo a cadeira do piloto disponível para que você guie esta nave para a perfeição. Entre em contato conosco, dê sua opinião, o que achou, o que mais gostou, o que podemos mudar e lembre-se, mande a foto do seu gato, do seu aquário, do seu cachorro, dos seus peitinhos. Mande a sua opinião através dos contatos. Vamos comigo, Eldak, Twitter. @ Nostromo Podcast. Facebook. facebook.com/ Nostromo Podcast. E-mail. contato@ nostromopodcast.com.br. Nosso site. www.nostromopodcast.com.br. E não esqueça de assinar o feed na descrição do poster. It has been buried for thousands of years. A mystery. A secret. A threshold to the future. Stargate. Stargate é um filme de 94, ano do Romário, tantamente saído da cabeça do diretor alemão Roland Emmerich, o rei dos filmes catástrofe de Hollywood, que teve a ideia para o roteiro do filme ainda durante a faculdade em 79. Esse alemão maluco é ficcionado por destruição, ele já destruiu a Terra umas 5 ou 6 vezes mais ou menos os filmes dele, além de ter destruído também a Casa Branca, duas vezes, né? Ele fez Independence Day, que deve ter uma continuação, só depende do Will Smith aceitar, tomara que não aceite, que entre outro cara pra fazer no lugar dele. Godzilla, aquele mesmo com o caçador de minhocas, curtindo a vida doidada, aquele filme horrível de 98, 2012 e O Dia Depois de Amanhã. Além da destruição mundial, se pegarmos a lista de trabalhos do cara também no IMDb, dá pra perceber que ele tem um gosto muito grande pela ficção científica. Ele tem na lista aí desde monstros gigantes até ciborgues como Soldado Universal. É, cara, fora dos cinemas aí, o Emmerich escreveu e produziu pra BBC uma série de documentários, né, pra TV, e que no Brasil acabou sendo transmitido pelo History Channel, chamado de A Verdadeira História da Ficção Científica, que para quem, assim como eu, gosta do gênero, vale muito correr atrás, naquele site da Bahia dos Piratas, que você... Todos conhecemos. É, a verdadeira história da ficção científica, realmente, a gente tem um pouquinho de atenção, porque é muito bom. Tem os making-offs de filmes, como foram feitos, as ideias que trouxeram, desde ET até o próprio Stargate é falado durante o filme. Certo, é. Cara, na minha visão aí, por mais que o Independence Day seja um blockbuster, 2012 também, Soldado Universal é um filme do Van Damme, né? Puta, Van Damme. Mas o grande trunfo aí do Emmerich, de fato, é Stargate, que ali ele começou a construir o seu legado, né, na história aí do cinema, né? É, a partir do Stargate aí, que é de 94, teve uma série de adendos aí. Depois de 3 anos a gente teve início da série, que é o Stargate SG-1, que durou mais ou menos 10 anos ali. É, foi a maior série de sci-fi com duração na TV, e ainda conta com mais 2 filmes para o encerramento e conclusão de toda a saga. A gente pode citar uma série de spin-offs que teve, com o Stargate Atlantis, que teve mais 5 temporadas, o Stargate Universe, que teve mais 2 temporadas, e pra quem não sabe aqui, o meu copiloto é o Dak, é um grande aficionado por Stargate, né? Tendo ele o dono do próprio fórum. Qual que é o endereço do fórum aí, Dak? É, o endereço do fórum aí é stargatebrasil.com.br/fórum. Esse site aí nós criamos em 2007, né, no ano do fim dos 10 anos da temporada de Stargate SG-1, né? E ali a gente começou a conhecer bastante gente que era aficionado, mas não tinha onde buscar informação de Stargate. Ficaram os órfãos, né? É, exatamente. Na verdade, éramos todos órfãos, né? De uma série que a gente estava começando a conhecer a partir daquele momento ali. Porque Stargate nunca havia sido difundido assim tão grandemente no Brasil, né? E nunca foi, na verdade. Então, nunca foi. Então aí com a paixão, né, de alguns loucos, a gente acabou se encontrando em outros sites de internet e decidimos por criar um fórum sobre Stargate. O que é muito bacana, cara, porque em termos de série de ficção científica, eu vejo até mesmo um Firefly da vida, que foi encerrado precocemente, tendo uma discussão muito mais ampla do que sobre o próprio Stargate, que é um universo muito bacana. É, então, cara, o Stargate, se você pegar de modo geral aí um fórum como o nosso, que tá desde 2007 no ar, nós temos aí pouco mais de 3 mil assinantes, então... É, qualquer pessoa que goste de alguma coisa na televisão, a primeira coisa que ela faz é ir no Google e colocar lá o nome da série ou do filme, né? E automaticamente, se for um nerd, geek aí, vai se cadastrar num fórum pra ler, ver imagens ou pesquisar curiosidades sobre, né? É, e até pra debater com a galera que gosta do assunto também, né? Pô, nada melhor do que você discutir alguma coisa que você gosta e que você tem interesse, né? É, e como o Stargate tem esse universo extremamente expandido e pouco... intrínseco, vamos dizer assim, na cultura pop, até muito conhecido, porém a galera é meio perdida para saber como que consegue acompanhar, de onde começa, o que pode fazer. Você pode trazer pra gente aí mais ou menos qual que é a linha de raciocínio, o que a gente vai assistir da cronologia pra claro. Entender todo o ambiente? Não. Vamos lá, traz aí, Odak. Vamos lá, a cronologia de Stargate, essa é oficial, tá? Tirada até propriamente do Gate World, que é um portal americano aí que é dedicado totalmente a Stargate, diz que Pra gente começar, então, teria que ser Stargate, o filme, né, de 94, com Kurt Russell, canastrão. É, aí, na sequência, você pode começar assistindo Stargate SG-1, né, que é o piloto da série, na verdade, é o filme também, que é o Children of the Gods, de 97, né. E aí você pode acompanhar, a partir daí, até o segundo episódio da oitava temporada, que é o New Order, parte 2. Não é a segunda versão da banda, né? Não é a versão da banda. A partir desse segundo episódio aí da oitava temporada, você tem a inserção do piloto da série Stargate Atlantis, que é um spin-off, né? E aí você pode acompanhar do episódio Rising, né? Parte 1 e 2, os dois primeiros episódios da primeira temporada. E a partir desse momento, você pode começar a intercalar Stargate SG-1, e Stargate Atlantis, assistindo o episódio 8.3 de Stargate SG-1, que é o Lockdown, e depois assistir o episódio 1.3 de Stargate Atlantis, que é o Hide and Seek. E seguindo assim por diante, Stargate SG-1 8.4 com Stargate Atlantis 1.4, Stargate SG-1 8.5 com Stargate Atlantis 1.5, até o último episódio de Stargate SG-1, que é Unending, que é o episódio 10.20. E é o final da terceira temporada de Stargate Atlantis. Isso... É muito legal eles fazerem esse entrelaço, né? Amarrar uma série com a outra, pra dar continuidade mesmo, né? É, o legal disso, eu posso falar com conhecimento aí de causa, né? Até porque, como você disse, eu tenho o site aqui, o Fórum Nacional da série. É, você vê personagens de Stargate SG-1 entrando no portal e discando com o oitavo número, que a gente futuramente vai descobrir isso, pra Atlantis... E tendo essa interação de personagem de Atlantis também com Stargate SG-1 em missões cooperativas. É, e até o próprio nome do episódio, né? Unending, não acabou, né? Exato. Calma que tem mais coisa pra chegar, né? Calma, cocada. É. Depois disso, pra onde que a gente vai? Depois disso, aí saiu um filminho meio galhofa, né? Mas que, na verdade, esses filmes são pra amarrar todas as pontas, né? Que é o Stargate SG-1, The Ark of Truth, né? A Arca da Verdade. Uhum. Na sequência tem a quarta temporada de Stargate Atlantis, né? Que daí vem na sequência do filme A Arca da Verdade. Após você assistir toda a quarta temporada, você pode pegar o filme Stargate SG-1 Continuum, A Linha do Tempo. Assista toda a quinta temporada de Stargate Atlantis na sequência após ver esse filme que é o A Linha do Tempo. E daí pra frente nós temos a última série derivada de Stargate SG-1, que é Stargate Universe, né? Que você pode acompanhar aí após finalizar Stargate Atlantis. Muito bacana, cara. O que a gente pode até fazer um adendo aí, né, Mr. Travis, é que Stargate Atlantis, Universe, perdão, ela demorou pra se desenrolar um pouco, né, dentro da sua história principal aí, até perto do fechamento da primeira temporada. E já na segunda, cara, a série engrena legal e ela usa muito o ambiente pesado, catastrófico e enclausurado de espaço de naves, né? Uhum. Que foi utilizado naquela série de grande sucesso que foi o Battlestar Galactica, né? Então ela tentou usar esse gancho aí, na verdade, no fim de sua vida aí, pra ver se conseguia ainda emplacar alguma coisa, mas acabou não acontecendo, né? Infelizmente, pra quem não conhece muito, infelizmente pra quem conhece bem, a série foi encerrada aí com duas temporadas. Infelizmente é uma tendência natural, né? Nada dura pra sempre. Se você pegar uma série aí que teve 10 anos aí, como você mesmo disse anteriormente, dois spin-off, um com 5 temporadas e outro com 2, é de se tirar o chapéu, né? Sim, claro, é muita coisa mesmo. E assim, mesmo com tudo isso, a gente tem uma perspectiva de mais novidade pra frente, né? Que estão falando por aí, né, que vai ter um reboot da série. Você tem alguma informação sobre isso? Sim, cara. Na verdade, essa história do reboot aí já vem desde 2013, quando o Roland afirmou que gostaria de dar o reboot na série, né, e não continuar, o filme, porque os personagens já estariam velhos e não teriam como continuar, né? Senão ia ser os Mercenários. Mais ou menos, né? Mas eu ia assistir se tivesse o Stallone lá pilotando uma navinha. Seria os Mercenários Interestelar, né? Sim, ia ser legal. Então o diretor Roland Emmerich aí vai ser provavelmente aí com os roteiristas Nicholas Wright e James A. Wood, né? Uhum. Que também vai ser o roteirista do Independence 2. Eles negociam para assumir o roteiro do Stargate Reboot, né? E é bom que tenha a chancela e a mão do criador de tudo, né? Claro. Tá na mão dele, então é meio que uma garantia de sucesso, né? Por mais que a gente tenha tendências hoje de estragar reboots, fazendo reboots pra cagar com tudo, né? Eu não entendo essa visão que se tem. Eu entendo a questão de trazer uma nova linguagem, tentar trazer um novo público, mas não mudar totalmente a história. E acredito que o Emmerich não vai fazer isso, né? Não, ele nem deve, né, fazer, porque ele não cagaria em tudo aquilo que ele construiu ao longo de quantos anos? Desde 94, que teve o filme, depois o primeiro episódio da série em 97, e perdurando aí até 2008, 2009, não sei exatamente quando foi o último episódio a passar no ar, né? Uhum. Então acho que ele não faria isso, né? E ele não entregaria essa obra-prima que o consagrou aí no cenário sci-fi pra cagarem, né? E se ele for entregar, ele vai entregar pra quem fazer isso? Pra quem mais, né? Nada mais, nada menos que a Warner Bros. Com a MGM, né? Que foram até as produtoras da série, né, durante muito tempo, né? Uhum. E terão como parceiro aí o Dean Devlin, que fez também alguns filmes como Patriota, Independence Day e Malditas Aranhas, né? Malditas Aranhas é um filme que vale um cast, viu? Porque é um filme super engraçado de um tema que eu odeio. Com cerveja, com cerveja, eu acho que é justo. É justíssimo. Eu acho que é justo. Só pra gente fazer, pra mim fazer aqui um comentário extra referente à série Stargate SG-1. Sim. Quando a série completou lá o seu 100º episódio, se não estou enganado, 100º episódio aí, foi feito um episódio comemorativo meio que retrô de tudo que aconteceu dentro da série até aquele momento, cara. Então é um episódio que é bonito e para quem é fã e acompanhou a série, cara, é emocionante de ver todos os personagens ali participando de novo, se integrando. Foi bonito, cara. É legal, cara. Eu acho válido sempre essas coisas, porque assim, a gente tá tendo agora, em termos de sci-fi e séries, a gente pode colocar na mesma balança ali que tá tendo, claro que acredito, na minha visão, com um mérito um pouco maior, o Star Trek, que estão tendo os novos filmes com uma nova linguagem que o público antigo não se interessa tanto, o público clássico da série, porque o que o J.J. Abrams está fazendo, o pessoal até brinca que os novos filmes têm tudo de Star Trek, menos o Trekking, né, que só tem o Star, que é só o vulgo do Star Wars, que tá usando de laboratório ali. Mas ele tá dando um novo rumo e trazendo um público novo que tá se interessando pelos episódios antigos e cada vez mais trazendo trackers pra poder entrar nesse meio, nesse ambiente, né? Ah, é legal. Eu acho que o mundo sci-fi precisa ser um pouquinho mais visto, né? E mostrado na televisão mesmo, nos meios aí que o pessoal tem pra, pra assistir qualquer série ou filme, né? Eu acho que valeria a pena. Acho que tudo que se tem hoje em ciência, em tecnologia, de alguma forma foi originado de alguma ideia louca aí no sci-fi ou algo do gênero também, né? É, eu como fã de ficção científica, né? Ganhava desde criancinha livros do Asimov, do meu avô. A gente vê, participa de todo um crescimento e um fechamento, parece. Hoje, por mais que eu goste desse universo de filmes de quadrinhos, gosto muito de ler quadrinhos, sou um consumidor dessa mídia, acaba tendo que os heróis tomaram conta de tudo, né? O que se tinha antes de... Talvez agora, com a chegada do novo filme do Star Wars, a gente consiga dar uma volta por cima nesse ambiente. Acho que a Disney vai fazer um bom trabalho para esse setor, esse departamento de sci-fi. E por que não, junto com Star Wars, né? Daqui a pouco esse reboot de Stargate aí, essa temática não ser inserida novamente aí na cultura pop, né? Sim, claro. Que... Eu acho que vai vir, porque o novo filme do Star Wars, ele vai abrir o público, né? Para esse novo tipo de ambiente. O Star Trek começou agora com o J.J. Abrams, que, na minha opinião, na minha visão, ele fez um laboratório para o Star Wars ali nos filmes do Star Trek. E ele está trazendo essas duas mídias para a gente, esses dois universos para a gente cair dentro de cabeça. E os paralelos, vamos dizer assim, que é o próprio Stargate, o próprio Battlestar Galactica que você disse, eles vão acabar voltando à voga aí. Que lindo. Que o sci-fi torne-se pop, cara. Hell yeah. É isso que eu imploro aqui pra galera que estiver ouvindo. Sim, é porque o sci-fi, ele traz... O cara que é interessado em sci-fi, ele busca conhecimento. Ele não fica parado na mesmice. Ele não quer saber o que vai acontecer só na próxima página. Ele se interessa e pesquisa por aquilo. Com certeza. Se ele tá lendo sobre robôs, ele vai pesquisar sobre inteligência artificial. Se ele tá lendo sobre naves, ele vai pesquisar sobre espaço. Claro. É natural que isso aconteça. E é legal, nesse caso, como do Stargate, né, Mr. Travis? Uhum. Que o cara que assistiu o Stargate ali, por um acaso, tava passando na televisão, ou como no meu caso, que meu pai locou um VHS lá em 95 pra gente assistir... Quando é apresentado pra gente ali as pirâmides de Gizé, que depois a gente acaba se interessando de um certo tempo, que foi o meu caso. Opa, pirâmides, Egito, será que tinha um alienígena que sobrevoava, que levou aquilo lá? Você começa a procurar conteúdo, você vai cair num livro ali do Eram os Deuses Astronautas, você começa a entrar no mundo sci-fi sem perceber. E você começa... Sem perceber, você tá dentro. Exatamente. Você começa a criar opinião, começa a criar questionamentos, né? Por quê, né? Mitologia, é mistério, é o que que é isso, né? É do além. Então, é legal, cara. É legal a pessoa ter curiosidade, buscar, né? Uhum. Esses conteúdos aí, porque... Eu acho que deixa a pessoa assim um pouco mais crítica também, né? Não fica só consumindo coisa enlatada. Não, com certeza. E dentro da temática mais nerd desse filme, a gente pode salientar que ele foi o primeiro filme a ter um website, né? Sim, exatamente. Ele foi o primeiro filme a ter um website, onde você podia entrar ali, pesquisar a história de cada ator ali, né? Tinha ficha técnica dos atores, né? Fotos do making-off, cenas dos bastidores do filme, todas as imagens, como eles faziam aquilo, que é bem legal pra época, porque é realmente uma inovação. Se a gente pensar em 94, já ter um site falando do filme, é muita coisa pra trás, cara. Porra, é muito tempo atrás, né? Eu nem sabia que tinha internet ainda em 94. Ah, eu posso dizer que eu sabia porque eu tinha o discador da WNET e utilizava o Mirk cru. Mas será que em 94 eu já fazia isso também? Fazia, eu fazia. Fazia, eu lembro disso. É, às vezes as datas me confundem. Estamos velhos, meu amigo. Estamos velhos, exatamente. Precisamos achar a máquina do tempo para rejuvenescer, né? Então vamos falar aí, Eldak, já que a gente entrou em todos os detalhes, o filme já teve website, a ficha técnica desse filme, qual que foi o orçamento dele, qual que era o cast dele, quem que eram esses caras que estavam participando? Opa, vamos lá. Pra iniciar então aí falando sobre a parte técnica, né, o custo de produção desse filme foi de 55 milhões de dólares, né, uhum. E ao redor do mundo aí ele teve um faturamento total de 196 milhões de dólares. Lucrou. Se pagou, sobrou pra pinga, pra muita coisa ali, putaria, né? Sim, o alemão ficou maluco. O ano de produção dele é de 94, né? Como a gente já disse, dirigido por Roland Emmerich. E teve estreia no Mundial, né? Dia 28 de outubro de 94, com duração aí de 121 minutos, né? Pra quem não sabe fazer a conta, dá 2 horas aí e 1 minuto. Com classificação aí de 12 anos, né? Sim. Ele é enquadrado em alguns gêneros, né? Que é o gênero de ação, aventura e ficção científica, né? E no elenco aí principal a gente pode citar que temos o Kurt Russell, né? Como Jack O'Neill. Sim. Temos o James Spader, que é o Dr. Daniel Jackson. É, esse que não queria fazer o filme, né? É, pilantra, ele queria só arrecadar uma grana mesmo, né? É, ele deu uma série de entrevistas falando depois que só fez o filme porque tava quebrado, que como ele é ator e ser ator é um emprego, ele tava precisando de grana e fez o filme. É, aí vem outro mercenário, que é o J.E. Davidson, né? que interpretou o Ra, ele também não queria fazer esse filme, né? Ele foi convidado pra fazer o filme aí, porém ele tava meio putinho com o resultado do filme anterior que ele fez, ele pediu $1 milhão pra participar. E os caras aceitaram na hora. Que coisa, né, velho? Se fudeu, né, cara? Quer dizer, quem se fudeu, né? É, porque de 55 milhões, um só foi pra esse cara, porra, é muita coisa, né, velho? É muita coisa mesmo, é significativo. Sim. Aí nós temos a Millie Avital, que é a Shari, que depois acaba namorando com o Dr. Daniel Jackson na sequência, né? A ninfeta do Agreste. A ninfeta da Agreste. Tipo a Tieta, né? Mas, é, a Tieta. Mas bem mais seco lá, a região dela. Aí nós temos o Alexis Cruz, que faz o Scara, aquele cabulosinho com a cara feia pra caramba. Sim. Que rouba o isqueiro, né? Que a gente vai ver isso aí depois. Temos o Eric Avari, sei lá, que é o Kasuf, amigo do Scara. Uhum. E aí nós temos aí o French Stewart, que faz o soldado Louis Ferret, né? Temos também aí o Ray Allen, que faz a Barbara Shore, que trabalha junto com o pessoal lá na base, né, militar. Uhum. Aí nós temos uma personagem importante aí, que é Viveka Lindford, que faz a Kate Catherine, né, Langford. Uhum. E o Léo Rip, que é o Major General West, que não tem significância nenhuma também. Certo. É isso aí. Bora pro filme, então? Bora pro filme. Posicionados todos sobre como foi o filme, quem fez, quem dirigiu, quem participou. Vamos falar sobre o filme então, Eldak. Quer trazer como começa, o que acontece, ambientar a gente de tudo sobre o filme? Opa, vamos lá. Então o filme aí, ele tem um início numa tomada meio distante, né? Mostrando um vilarejo no meio do deserto, né? E ele cita que ali aquela região é o norte da África e se passa 8 mil anos antes de Cristo, né? Os tribais estavam dormindo ali em suas barracas, né? Numa espécie de conchinha coletiva, né? Quando um forte tremor com vento e luzes começa a agitar toda aquela região e os acorda ali meio assustadão, né? Todos começam a sair de suas barracas e vê um estranho objeto voador com essas luzes aí pairando sobre a região ali onde estavam suas barracas, né? E eles começam a correr, se dispersar para tudo quanto for lado, né? Mais uma vez dita essa frase no cast. Porém, um elemento ali, aldeão não foge, né? E esse aldeão, ele caminha em direção da espaçonave ali e acaba sendo abduzido ali ao se aproximar da mesma. É a história, é o plot de toda a ficção científica de abdução, né? Sempre aparece o disco voador e um filho da puta quer encarar aquela luz pra saber o que tá acontecendo. Então, depois que esse jovem rapaz é abduzido por essa estranha nave, né? A imagem já automaticamente corta pra Gizé no Egito e bem observado que é o ano de 1928, né? E na verdade o filme se situa em 3 períodos bem distintos, né? Que é esse 8 mil antes de Cristo, agora esse período de 1928, e na sequência a gente vai ter a introdução do terceiro período, né? E ali mostra que num acampamento arqueológico é feita uma grande descoberta, né, Mr. Travis? Grandes rochas esculpidas em forma de pirâmides que junta formam um círculo. E junto a este grande artefato, mais alguns são achados, e um deles é um colar com um amuleto que é o olho de Ra. E esse é levado pela pequena Catherine, que é introduzida nesse momento, né? Junto com este amuleto, a Catherine e seu pai caminham em direção a algo muito grande que está sendo levantado pelos trabalhadores daquela região ali. Um anel de pedra. Este anel, a gente ficaria sabendo que era o grande Stargate. Sim, desde 1928 na mão dos militares. Exatamente, escondido na mão dos militares, né? Cara, e abaixo desse Stargate havia uma espécie de tumba, né? E quando a tampa desta é removida, um fóssil com uma máscara meio mecânica é visto e causa um espanto muito grande em todos que ali estavam, né? É, eu acho massa, cara, que... Na verdade, assim, é uma falha técnica do filme, eu acredito. Porque assim que eles descobrem o portal, parece que eles já sabiam como funciona. Porque eles já amarram a estrutura, já que estava enterrada ali, a gente não sabia desde quando. E já isso, ela concorda. Uma total irresponsabilidade para um arqueólogo fazer isso, né? Podia quebrar tudo, desmontar, para, não sei, eles não sabiam o que era, cara. Podia ser um laguinho antigo, uma rinha de galo, sei lá. Eles não sabiam que ficava em pé. Os caras vão lá instintivamente e erguem, né? Amarrado por cordas, como você citou aí, totalmente não prático, né, para os arqueólogos de hoje em dia, né? Sim, aí corta essa cena e vai pra velhinha do Titanic, né? Aí daí já tem esse corte, né, e aí é introduzido o terceiro período do filme, né, que é aproximadamente o ano de 1996, onde uma senhora é mostrada entrando em um grande prédio onde estava acontecendo um simpósio sobre o Antigo Egito. E nesse simpósio, cara, nada mais, nada menos que o nosso querido Dr. Daniel Jackson é introduzido. E ali ele estava falando sobre as pirâmides do Egito. Sim, Daniel Jackson, cara, é o nome de um whisky dos mais vagabundos dos piores, que tem, né? Pior, verdade. Dos piores. Cara. Ali durante aquela palestra, né, com a senhora observando ele da porta, o Daniel Jackson ele é questionado sobre quem construiu as pirâmides, né? E ele acaba falando que não sabe o certo, né, como tudo começou, né? E quem a construiu? E aí, a partir desse momento, todos que ali estavam começam a rir, né? Do Daniel Jackson, se levanta e começa a ir embora, né? Mas quem estava ali observando? Sim. A velhinha do Titanic, que queria mais. Ela estava ávida por informações. Ela vai lá, ela mostra a língua, dá uma piscadinha, coloca a mão no ouvido, formato de conchinha. Sacanagem. Total, né? Cara, e depois de todo mundo ir embora ali, Daniel Jackson, Dr. Jackson, né, organizar suas coisas ali pra também deixar o local, a imagem já corta, né, pra fora do prédio, né, onde tá acontecendo uma terrível chuva, né, um dilúvio. E a câmera de dentro mostra ele saindo ali na chuva, procurando um táxi, quando provavelmente um assessor da velha senhora ali o aborda, perguntando se ele era o Dr. Jackson, né? E ele, meio que com medo, né, acuado, acaba confirmando com a cabeça que era ele mesmo, né? Exatamente. Sabe o que tava acontecendo, né? E aí o homem diz que a pessoa que estava dentro do carro gostaria de falar com ele. Na cena seguinte, né, de dentro do carro, a gente observa daí que no peito da senhora havia um colar com um amuleto. Este era o olho de Ra, aquele mesmo amuleto roubado por Catherine, aquela menininha em 1928, né? E a gente descobre que não é a velhinha do Titanic, né? Era uma irmã gêmea dela, outro colar, outro filme, que, né? Que coisa, né, cara? Tanto simbolismo em filmes, né, tão distintos. Um filme de ficção científica com outro mais ou menos contando a realidade com os, né, com mais as mesmas as mesmas cenas, né? Isso, só faltou ela olhar pro Daniel e falar assim: me desenhe como uma de suas princesas. Verdade. E quando ela entrega o colar, né, ela não faz aquele aquele gritinho que a véia faz quando joga. Cara, aí o Daniel Jackson ali acaba entrando dentro do carro, né? E já toma a carteirada, né, da Catherine. Ela mostra as fotos dos pais adotivos do Dr. Jackson, né? E aí ele acaba questionando, né, sobre do que se tratava aquilo, né? E ouve ela dizer que é sobre tradução de hieróglifos do Antigo Egito. Era tudo que ele precisava, né? Era tudo que ele tava falando, tudo que ele defendia, apareceu ali na frente dele. Exatamente, até nesse momento aí, né, o Jackson nega o convite, né? Mas a Catherine o convence dizendo que ele já tava na merda mesmo, não tinha casa, não tinha carro, e se ficar comigo é porque gosta, né? E aí ele questiona, né, você quer provar suas teorias? Essa é a sua chance. E aí... A velhinha tinha feito realmente uma investigação do Jackson, ela sabia exatamente quem que era, por isso que ela foi até ele, né? Ele era o cara específico para aquilo, ela sabia o que ela queria, né? Ele só não sabia para que ele servia, né, ainda. Aí a gente é apresentado a um dos personagens principais do filme, né? depois tudo isso, a gente é apresentado ao segundo personagem, diria que o principal isso, também. É quase, né, funcionando como uma série, né? Ele vai apresentando os personagens. É, em eventos paralelos ali, exatamente, a gente vai montando o universo. É, né? Ele mostra ali, né, dois militares chegando à casa, né, uma casa, e essa casa é do Coronel Jack, uhum, O'Neill, do General, né, Jack O'Neill. E pergunta para a esposa se poderiam tentar ao menos conversar com Jack. E ela, com aquela cara, com semblante, uhum, abatido, né, só confirma positivamente, uhum, né. E aí os dois entram dentro do quarto ali, né, do aonde o Jack O'Neill estava, né, que é o quarto do filho, uhum, no caso do casal morto por um disparo acidental da arma, né, do próprio Jack. E observa ele, né, de costa ali, sem mostrar nenhum tipo de expressão, né, cara. Ele simplesmente não deu atenção. Depressivo pra caralho. Exatamente, né? Ele até esconde uma arma, né. Ele tava com uma arma ali, ele esconde, né, quando o pessoal entra no quarto. Parecia que ele tava pensando em se suicidar. Exatamente, já é, exatamente. E ali eles falam algumas palavras, né, que ele não dá a mínima atenção, mas acaba por fim ali de ouvir, né, o O'Neill acaba ouvindo ali que ele estava sendo ativado novamente a serviços do General West, né. É, ele só escuta ali dos caras, é, senhor, você foi reativado. E esquece a família dele, né? Não fala mais dali. Em nenhum momento ali você fala mais da família dele. Por que que o moleque dele se matou? Se foi realmente um disparo acidental? Por que que a mulher fumante depressiva, será que ela batia na criança? Se foi droga? Simplesmente não fala. É só, você foi reativado. E já vamos daí pra outra cena, né? Com o filho de Jack, né? O Jackson, chegando na área 51, né? Na verdade, até assim, pra frisar essa questão da morte do filho, né? Logo que os dois militares saem da casa do O'Neill, né? Um, uhum, pergunta pro outro, pô, o que que será, que aconteceu, né, pra ele tá tão abatido assim? Aí o outro responde, né, que o filho dele havia cometido um disparo acidental e morrido com a arma do próprio pai, né? É, atentado contra a própria vida. Exatamente. Né? Isso é crime, velho, não pode se matar aqui. É verdade, se ele tivesse vivo ele ia preso. Queria preso. Até eu tenho uma curiosidade nessa cena, né, que quando é que faz o giro pra pegar os dois entrando no carro, mostra, uhum, uma placa e no banco de trás tem outra placa que provavelmente deve ser o carro, a placa oficial, original do carro, né? Sim, tem, pode ser. Tem essa cena mesmo. Aí, é bem engraçado que as placas não coincidem, né? Não coincide com... Mas é carro de militar, né? Quem vai parar, né? Que a placa militar nos Estados Unidos tem algumas nomenclaturas diferentes, né? Que não tem nada a ver com aquela que tava no carro. Claro, velho. Esse carro de vereador aqui no Brasil tem uma placa diferente. Imagina de um coronel americano, né? Então, aí já muda a cena novamente, né? Mostrando o Dr. Jackson, né, chegando à base, que a gente futuramente descobrirá que é o Complexo Cheyenne, né? E já vai de encontro direto com aquelas rochas anteriormente mostradas, né? Que foram... E aí o Dr. Jackson ali acaba olhando para um quadro com algumas traduções, né? E aí ele acaba meio que sorrindo, né? E dizendo que aquilo ali estava totalmente errado. E questiona a velhinha, a Catherine, onde foi que eles encontraram aquilo. Ele chega tumultuando, né? É, ele já chega moleque zoeiro, né? Moleque zoeiro. Se fosse no Brasil, seria um Rue BR. Rue. Dá pra entender porque ele era um cientista sozinho, né? É o padrão do cientista maluco. É, exatamente. A Catherine acaba respondendo ali, né? Que aquilo ali é o platô de Gizé, descoberto em 1928, né? Uhum. E rapidinho ali, o Jackson já pega um apagador, começa a rabiscar tudo que estava escrito ali, né? Uhum. Mudando a tradução daqueles símbolos e dizendo que o Dr. Gary Myers havia traduzido aquilo lá incorretamente. E ainda dá uma zoada nele, né? Dizendo que não sabe como ainda publicam os livros deles, né? Ele finaliza a tradução de forma correta ali. E esse momento, quando ele finaliza, dá uma... corrigindo o que estava na lousa ali, né? Que denuncia a idade do filme, né? Escrevendo uma lousa negra. Ele usa um recurso que é muito comum nos anos 90, né? Que é a hora de dizer o nome do filme. É um momento simbólico ali. Ele termina dizendo Stargate. É, e a frase que ele traduziu ali depois é mostrada na sequência, né? Uhum. Há 1 milhão de anos, Ra, Deus do Sol, está no céu, selado e enterrado pela eternidade. Exatamente. E depois a gente descobre por que que ele está no céu, né? Exatamente. Legal. E aí corta, né, mostrando a cara da Catherine, né? Uhum. Feliz, né, de ter colocado o Dr. Jackson nesse projeto, né? Uhum. E a cara de bunda do Gary Mays, né, que tava ali já há alguns anos tentando traduzir aquilo, né? É, já tava uns 5, 6 anos ali, né? Então, e o cara em 2 horas ali, 1 hora, ele acabou com todo o mistério, né? É muito foda isso. Stargate. E aí, depois que acaba que traduz, né, todas essas placas aí, esses textos, né, Mr. Travis? Uhum. O Dr. Jackson pergunta, né, por que, que os militares tinham tanto interesse em uma inscrição de 5 mil anos. É. E é nesse momento que quem que entra? O canastrão Kurt Russell, Coronel Jack O'Neill. Corrigindo e dizendo ele que, na verdade, é de 10 mil anos aquelas placas, aquelas inscrições, né? Sim. É, e é muito legal, porque ele fala isso, o O'Neill informa que tá assumindo toda a operação ali e proíbe qualquer acesso civil de ter acesso àquelas informações. E é de muita responsabilidade do cara também, porque ele fala isso e vira as costas. Só informação para militar, sai todo mundo da sala. E fica o civil, que acabou de chegar ali, que matou a charada, que eles não conseguiram há anos, com todo aquele material de trabalho à sua volta, né? É, na verdade ele usou o corpinho, né? É, do Daniel. Já tem o que eu quero, né? Vamos embora. Já tem o que eu quero, agora vaza todo mundo, some. Que agora é meu. Cara, mas aí como eles foram isolados, né, os civis, no caso o Dr. Jackson, né? Sim. Ele acaba passando a noite ali tentando desvendar aqueles outros símbolos, né, que estavam nas rochas. E aí, noite adentro, ele acaba saindo para buscar um pouco de água quando vê um jornal, que está sendo lido por um dos guardas que estava em frente à porta da sala dele, né? Uhum. E ele olha pro guarda ali lendo aquele jornal e vê que é a constelação Orion. Dá um estalo repentino nele, né? Ele toma do guarda aquele jornal, leva pra dentro da sua sala e faz alguns rabiscos. E compara com os símbolos da rocha. E o que acontece? Ele descobre a chave do segredo, né? Qual era a chave do segredo? Puta que pariu. O cara me descobriu o que significavam aqueles símbolos talhados naquelas pedras, né? E a gente pensando que o horóscopo não servia pra nada, né? Então, cara, vamos respeitar o pessoal que trabalha com horóscopo. Sim. E aí ele acaba descobrindo, né, que um daqueles símbolos era da constelação de Orion, né, e que os outros símbolos também seriam representações de constelação. Cara, o Jackson, ele devia jogar na Mega Sena, velho, não ser arqueólogo, porque o cara ia achar tudo na cagada. As coisas dele caem tudo no colo dele, ele não precisa de nada, ele é muito inteligente, muito foda pra fazer o link de tudo. Mas a gente vai ver no filme que tudo aparece pra ele e ele decifra. Alguém aponta pra ele, ele viu no jornal sem querer, mas ele precisava de um link externo sempre, né? Ele sempre precisa de um ganchinho ali, né? É, pra achar a informação. É, tudo tá na cabeça dele, todas as informações. Ele só precisa dos gatilhos pra poder buscar elas, né? Uhum. É, cara, e depois dessa descoberta aí, ele acaba avisando o pessoal, né? E todos os militares de alta patente ali dos Estados Unidos, pelo que parece, né, são chamados para que Jackson apresente a sua teoria, né? Sim. Porém, como de costume, né, os militares sempre céticos acabam não levando ele muito a sério, já que os outros pesquisadores haviam trabalhado por 2 anos no projeto, e ele com 14 dias parecia ter resolvido o grande mistério. Só que o grande problema disso aí, né, Mr. Travis, era desvendar qual que era o sétimo símbolo. Sim. Que até então não havia sido descoberto. É, o sétimo símbolo é a volta, né? O caminho de volta, né? É, na verdade o sétimo símbolo é o local de origem, aonde estava sendo discado o portal. Ah, pra onde que vai apontar, né? Exatamente, tipo, você tá discando pra uma região lá no sudoeste do estado do Paraná. Uhum. O código lá é 45, se você vai ligar pro noroeste, 43. Uhum. Então, tipo assim, isso seria o código de o código de região, né? Era o DDI, né? Discagem direta intergaláctica, né? Exatamente, o DDI. E após o Dr. Jackson convencer todo mundo com sua explicação, né? O General West autoriza que mostre pro Jackson algo ainda maior, né? Sim. Até então não apresentado, que seria o portal Stargate. Em si. O Stargate. Isso. É, eles abrem uma cortininha da sala do lado, né? Já tava pronto ali, abre lá e já tá o laboratório pronto pra eles trabalharem, né? É, laboratório lotado de gente, com o portal já de pé, né? Todo mundo monitorando, né? Cheio de cabo, cheio de monitor, aqueles monitorzão moderno, né? Monitor de 13 de fósforo, polegadas. Né? Cara, e aí o Dr. Jackson abismado, né? Com aquela cara de sei lá que porra é essa, né? Uhum. Ele é levado pra sala de controle, né? Onde uma grande equipe está tentando discar aquele portal, né? Sim. E com a descoberta do sétimo símbolo, aquilo ali seria possível. É, o Stargate também, que a gente pode ver ele em South Park, nessa tentativa da descoberta de um novo símbolo. Quando eles conseguem achar e chega o Homem Urso Porco. Não sei se você já viu o Homem Urso Porco. Não vi. É bem interessante também, vale um adendo aí. Boa, vou pesquisar. Pesquisa. Tudo que é do mundo Stargate me interessa. Sim. Cara, então, e aí ele, dentro da sala de controle, ele manda o pessoal parar ali que o símbolo que o gate tá girando, né? Ele manda parar ali naquele símbolo que tá apontado e ele começa a fazer um desenho na própria tela, ali no monitor, né? E ali ele descobre o sétimo símbolo, que é o símbolo da Terra. Porra, legal. O cara descobriu o símbolo da Terra. Vamos fazer uma descagem internacional. Sim, agora. Bacana. Intergaláctica. É isso aí, cara. Vamos fazer um DDI. E aí que o General West autoriza DDI, a descagem, né? Cara, mas vem cá. Se a porra do símbolo do Stargate tem 39 símbolos, né? Só faltava o sétimo pra discar. Por que que não trava os seis e não vai testando os outros 23 até achar? É, eu também acho, cara. Era só girar a pedra, tipo, o peão da casa própria, né? Mas devia ser o Moisés que tava lá, sabe? Não consegue, Moisés. Então, cara, é muita burrice ficar dois anos com o negócio quase tudo pronto, né? É que assim, é o risco de cair em um lugar inesperado, né? É, pode ser. É. Se bem que inesperado, caralho, eles não sabiam onde eles iam cair, né? Não ia fazer diferença. Não ia mesmo. É, e é engraçado que eles colocam aquele portal em cima de algum lugar e ele acaba ficando automático, né? Sim. Existe alguma coisa que gira ele, com coisas que travam os códigos, né? Sim. Como é que eles chegaram naquilo ali, né? É, já sabiam como funcionava sem saber, né? Exatamente. É um furinho aí, mas não tem problema, né? Acontece. Cara, seis símbolos são travados, a porra toda do complexo começa a tremer, eis que o sétimo símbolo é travado. E o que que acontece? Cara, é bonito demais essa cena, velho. Trava 5, curso completo. 79%. Trava 6, em posição. Trava 6, curso completo. Isto foi o mais longe que já conseguimos chegar. Sequência em progresso. O filtro da nova está confirmando manualmente. Sequência completada. Trava 7, curso completo. Isto é emocionante. É a cena que eu mais me emociono em filmes, cara. Mais, cara, que quando o Jack morre? Mas muito mais quando o Jack morre. Porque o Jack foi um cabaço, velho. Tinha espaço pros dois. Cadê os dois, né? Cabaço foi a mulher dele lá, não foi ele? É, tem isso, mas ela é uma biscate, né? Ela tava pegando um cara no navio, depois foi pegar o quebradão do Jack lá. Ah, falou, não vai sobrar porra nenhuma, eu vou deixar ele morrer. É. Então, cara, é linda. Essa cena, cara, é muito linda. Quando o sétimo símbolo trava e sai aquele espectro de luz pra fora e volta e o portal fica todo azul, como se fosse... Estabiliza, né? É, como se fosse a superfície, assim, de um rio, do mar, né, cara? Isso, parecia a tela do Windows de erro embaixo da água, né? Exatamente. É isso, essa é a comparação. Cara, é linda essa cena. E logo após isso, né, logo após estabilizar, né, uma sonda é enviada por portal adentro, né, para tentar colher qualquer tipo de informação. E após alguns segundos da sonda ter entrado pelo portal, um aparelho que estava na sala de comando começa a se mexer loucamente num painel que parecia ser uma espécie de galáxia, né. E ele começa loucamente a percorrer tudo aquele espaço ali, né, do dispositivo e para em algum lugar. E esse ponto distante, que ponto que seria aí, meu amigo Mr. Travis? Seria a galáxia Kallian. Kallian, cara. É até bonito de ver, cara. Como a gente disse, aqueles monitores antigos, né? Um monitor verde de fósforo montando o um mapa da galáxia, né? Exatamente, cara. É o mapa da galáxia. É muito lindo essa parte, né, cara? É bem legal mesmo. Você ter ali num painel, né? Só que aí dá merda, né? Eles mandam a sonda pra lá e o portal fecha, né? O portal se fecha, porque a gente depois descobre que após um corpo ter atravessado, né, o portal tende a fechar, né? É, o que não é muito legal, porque atravessa a equipe inteira e o portal não fecha, né? A sonda entrou, fechou. É, pode ser. É, faz todo sentido, mas acho que tem... Não vou falar aqui porque não diz respeito ao filme, né? Mas na série é explicado o porquê. Tem que calcular a resistência, a massa do corpo pra passar, e... né? Mais ou menos isso. É. Então, logo depois que essa sonda chega ao local de destino, né, que é a galáxia Kalian, segundos antes do portal se fechar, algumas informações são enviadas para a Terra, né? Sim. E essas informações mostram que o local seria propício para exploração, né? Uhum. Teria atmosfera, ar, então seria propício para ser enviada uma equipe, né? Pra, seres humanos sobreviveriam ali, né? Não é um local inóspito. Exatamente. Uhum. E essa sonda também manda algumas imagens, né? Sim. E o Dr. Jackson ali, vendo aquelas imagens, conclui que o símbolo do Stargate do outro lado são diferentes do que o que eles tinham ali naquele Stargate, né? Ah, cara, eu tenho uma pergunta pra fazer. Onde raios ficou essa sonda? A sonda? É. Depois que, que a equipe atravessa, ela aparece na frente do portal. Ah, ela aparece? Eu não lembro. Aparece. Então foi uma falha minha, cara. Eu não tinha reparado onde a sonda tava. Eu não vi eles descendo. Até aparece duas, a sonda, né, e um outro carrinho. Que é onde tá as outras coisas que a gente vai ver na sequência aí. Ah, legal. Mas ela aparece sim, né? E dessas fotos aí que são enviadas pro comando lá do Stargate, né? Uhum. O Dr. Jackson diz que se uma equipe fosse enviada pro outro lado ali, pra aquela galáxia, ele precisaria de um tempo até decifrar os símbolos, né? Pra que ele pudesse novamente discar pra Terra, né? Uhum. E é nesse momento, né, que a missão aí já começa a se mostrar um pouco inviável, né? Vamos dizer assim. E o General West, junto com o Jack O'Neill ali, fala que é uma perca de tempo, que é para abandonar tudo aquilo ali, que aquilo ali foi gasto dinheiro, que não teria serventia nenhuma. É, o que na verdade ele tá certo, né? Porque se não tem como voltar, não faz sentido ir, né? Exatamente, mas aí que o Dr. Jackson se prontifica, né, e se voluntaria para ir pro outro lado, né? Ele dá a carteirada da função dele, né, fala assim, eu vou e eu trago vocês de volta. Exatamente, e aí o doutor, o General West, o Anil, entre olham, né, uhum. E meio que satisfeitos, assim, pareciam, né? Sim. Concordam, né, com o risco que eles estariam assumindo, né? Claro. E eu acho que é válido, porra, depois de tanta grana gasta, perder 3, 4, 5 soldados, um civil, tem que ir mesmo, velho. Claro que tem que ir. Né? O máximo que eles iam perder é 5 soldados rasos e um coronel depressivo. Acabou. É, e um civil, né? E um civil que ninguém liga pro cara. O cara não tem nem onde morar, né? Exatamente, que não tem crédito nenhum em nenhum lugar. É. E é legal que já os preparativos acontecem rapidamente, né, Mr. Travis? Sim. E um pouquinho antes de partir ali, a senhora Catherine chega pro Jackson e lhe entrega um colar, né? Que é aquele colar com o amuleto do olho de Ra, dizendo que havia encontrado junto ao portal e que o mesmo havia lhe trazido sorte até então, né? E gostaria que ele usasse durante a expedição, mas que trouxesse de volta pra ela. É, eu acho essa velhinha meio burra, porque ela já roubou o negócio, guardou durante tantos anos em segredo, eu nunca dei um artefato desse embora, sem garantir que esses caras iam voltar, né? É, acho que ela, na verdade, ela quis se desprender daquilo, né? Tipo, ela falou assim, eu tô morrendo. É, só não teve o gritinho do Titanic, como a gente falou ali atrás, né? Leva pra você e faça bom proveito. Exatamente. Legal, deu continuidade na história dela, né? É, eu acho que ela passou pra frente, né? Passou pra frente, ela desprendeu. É. Ela não precisou ir no trato feito. Não foi no LX anunciar, né? Né? E nem no trato feito com o Chun-Li de novo, né? É, até porque era um artefato roubado, né? Não podia. Ih, é verdade, lá eles não compram coisa não roubada. Não compram. Desde que eles não falem que é roubado, né? É, desde que eles não saibam. E, cara, depois que tá tudo pronto ali, o pessoal tá já com os tudo preparado, vamos dizer assim, né? Uhum. O portal novamente aberto, já não tem mais aquela tremedeira, vento, aquelas coisas todas, né? Que já descobriram como faz, né? É, exatamente. E aí os militares começam a atravessar o portal, né? Uhum. E o Dr. Jackson ali, ele chega perto do portal e fica por uns segundos, né, cara? Contemplando, que eu acho que eu também faria isso, né? Claro. Ele contempla toda aquela coisa que tá ali na frente dele, né? Sim. E ele começa a colocar a mão, aí ele começa devagarzinho a entrar dentro do portal, né? Sim, cara, essa cena é bem bacana, cara. Ela mostra o Jackson bem viajando na gosminha ali, da desconstrução molecular pra fazer a travessia. E me lembrou muito, acho que na verdade, acho que até pode ter surgido até de inspiração para aquela cena do Interstellar, né? Quando eles estavam viajando, que a menina toca dentro da nave e fala assim, eu vi eles, né? Achando que teve contato com uma civilização de outro planeta, né? Sim, cara, no Interstellar eu também tive essa mesma sensação. Puta, usaram esse detalhe aí do Stargate, cara. Pegaram esse artefato, né? Eles viajando no buraco negro ali, tocando no ET. Cara, é linda essa cena também, né? É bem legal também, cara. É muito bonita mesmo, cara. O destino final ali, né, Mr. Travis, parecia ser o tipo de caverna, sei lá, alguma coisa num tipo uma caverna mesmo, fechada, né? Sim. Com uma porta, assim, de saída, né? E um pouquinho antes de sair aí, né, o Dr. Jackson, ele observa que no topo da saída desse local havia algo num formato arredondado, né? Uhum. E quando ele tá saindo, tem até uma curiosidade aí, né, que o Dr. Jackson, ele olha as paredes rochosas ali e dá uma batida com a mão, né? Pra ver, tipo assim, isso aqui é de rocha mesmo. E a parede se mexe, claramente mostrando que é um lugar totalmente montado ali às pressas, né? Porque... É tipo o Didi quando ergue as pedras, né? Exatamente. Nossa, o cara não faz força nenhuma. E o Chapolin jogando aerolito, né? É muito engraçado essa parte, né, cara? É muito engraçado mesmo. É, eles chegam ali no local que eles saem. O segundo Jackson era muito parecido com as pirâmides de Gizé, né? Era um ambiente muito similar e um local bem desértico que me lembra ali com o céu com aquelas luas, ali tinha três luas, me lembra o cenário de Tatooine do Star Wars. Só que Tatooine não tem pirâmide e uma lua menos, né? Porque Tatooine só tem duas luas. É, cara, é bem isso. E o detalhe aí que não é falado em nenhum momento do filme, né, Mr. Travis? É que o local que eles chegam ali é chamado de Abydos, né? Sim. Mas no filme ali, em nenhum momento ele é dito ali que aquele, o nome daquele lugar é este, né? O Abydo, será que tem alguma relação com abdução? Pode ser, acho que os caras não tinham um nome melhor pra dar, né? É, saiu, né? E vai Abydos mesmo. Vai Abydos. É um nome bacana, é um nome bacana. É legal, fica bonitinho, né? Fica. Ele chega ali e já vai montar acampamento, né? Claro, o Qatar tem que se posicionar, né? Até porque o nosso querido O'Neill, né? O comandante daquela expedição ali, naquele postura carrancuda dele, né? Sim. Sem sorrir, sem conversar com ninguém, já ordena que pare de ficar deslumbrado com o local e comece a estabelecer um acampamento, né? E que o Dr. Jackson volte para dentro do local para fazer a conexão novamente com a Terra, né? É, a função dele, né? Os militares vão explorar e você veio aqui para traduzir, você não veio aqui para explorar, né? Exatamente, mas o que acontece ali? Ele chega na caverna e olha que dentro da caverna não existe nenhuma inscrição, né? Com os símbolos. Sim, cuzão, né, velho? Ele falou que sabia o telefone de volta, mas nem... Mas nem sabia, né? Falou assim, eu preciso achar a tábua com as inscrições, né? É. Ou a rocha esculpida. É, eu acho muito bizarro esse termo de discar pra fora, cara. Tem alguma tradução menos literal do que discar? Eles falam fazer um call mesmo na série? É tipo fazer um dial, né? É, fazer uma discagem mesmo. A discagem mesmo, porque eles apertam os símbolos, né? E o portal gira como se fosse aquele disco dos telefones antigo, né? Estabelece uma conexão com o outro lado, uhum, e faz uma chamada, né? É, a gente vem falando aqui de passagem, de fazer discar, tá me lembrando o Matrix, né? Que os caras pegavam o telefone e discavam pra poder voltar pros locais. Exatamente, é mais ou menos nessa... Aí, ó, mais um filme que usou um gancho de discagem pra... Cara, e depois disso, o Jackson sai da pirâmide, né? E irritado, o O'Neill, puto, né? Porra, como é que você não vai conseguir voltar a fazer a discagem, né? Coloca em prática o plano dele, né? Sim. Que só ele sabia, que era armar a bomba, né? Deixar uma bomba no jeito ali pra destruir o portal, caso não fosse possível voltar e pra que ninguém descasse pra Terra, né? É, o que explica a presença de tantos generais de alta patente na reunião que o Jackson organizou, que eram os caras que iam autorizar a utilização de um armamento de destruição em massa, né? Com certeza. É. Desse momento em diante, né, Mr. Chaves, onde o O'Neill fica dentro da caverna preparando aquele artefato ali, né? Sim. O Jackson sai calmamente, né? Como se nada tivesse acontecido e se afasta pra fazer um lanchinho, né? Que cara viadinho, né, velho? Ele parece o John Lennon, né, velho? Tá bem caracterizado de John Lennon. Exatamente. No aspecto, né? O cabelinho, sim, sei lá, os trejeitos. O Macaulay Culkin ficando velho, né? É, e ele senta no alto de uma duna ali, né? Pra comer, né? O sol não estava escaldante pra ele fazer isso também, né? É. E ele observa que existiam algumas pegadas ali naquele local, né? Sim. E ele acaba aqui saindo pra seguir essas pegadas e encontra um animal, né? E quando ele chega perto desse animal aí, e vai alimentar ele com chocolate, que não é o Baby Root, né? Não é o Baby Root. Do nosso querido Slot, né? Uhum. O Jack O'Neill e outros militares aparecem ali dizendo pra ele que não deveria fazer isso, né? Sim. Mas o Jackson mostra que o animal era domesticado, né? Sim. E que o mesmo tinha arreios. É, ele faz exatamente igual o gordo dos Goonies, né? Ele conquista o Slot com chocolate. Ele oferece pro bicho uma barra do seu chocolate, que não era o Baby Ruth, que o Slot gostava, mas serve pra ocasião, né? Esse animal, cara, que tem a semelhança de um camelo, na verdade é um cavalo, velho. Eles colocavam, tipo, alegoria nos cavalos, tipo o carnaval nosso aqui, colocava em cima, tipo meu boi bumbá, né? Bem feio, né? Diga-se bem de passagem. Bem feio, né, cara? Mas ficou legal o cavalo. Coitado do cavalo, né? Sofrendo no deserto com aquele negócio em cima dele, né? É, no aspecto ali, assim, ficou bem feio, assim, bem caracterizado como animal pré-histórico, talvez, né? E dá merda, né? Claro que vai dar merda, né? Claro que dá merda, né? Assim que ele estica a mão ali pra alimentar o animal, ele acaba se assustando, né? Uhum. E acaba saindo em disparada, né? Sim. O animal ali, nessa corrida, acaba aqui com a corda que havia nele ali do seu arreio, enroscando nos pés do Dr. Jackson, né? E o arrasta por alguns quilômetros, ou metros, não sei precisar exatamente. Acho que é um quilômetro, vamos colocar. Arredondando, né? É, vamos arredondar para um quilômetro. Ok. E os militares acabam aqui perseguindo ele, né? Correndo atrás dele, né? Uhum. E quando eles alcançam, né? Um pouquinho antes de alcançar, esse bicho estranho tá lambendo a cara numa cena bem feia, né? Uma animação, um animatrônico horrível, né? Ele tá com aquela linguinha bizarra, mais dura que o rabo de jacaré, lambendo a cara do Jackson. Os militares chegam, né? Uhum. E acabam segurando ele pra levantar, né? E ao fundo eles ouvem um barulho de uma espécie de berrante, né? Oh. Convocando alguma coisa, né? Avisando, né? Avisando, não sei o que naquele momento estava acontecendo ali até então, né? Sim, eu acho que era uma espécie de alerta, né? É, então, e eles sobem, né, na duna ali pra ver o que é, e eles pegam o seu binóculo, né? Uhum. Eu tô até fazendo o gesto agora, pegam o seu binóculo. Eu tô vendo. E observam ao longe uma enorme mina. Não, uma menina. É, não, eu tô falando bem devagar porque eu tô fazendo o gesto e ficando perplexo. Não, os ouvintes estão vendo. E observam a mina com muitos trabalhadores estáticos e bem ao meio da mina, à frente, uma enorme barraca. Cara, eu imaginei um filme pornô perfeitamente agora. Uma mina com um monte de cara em volta mostrando uma barraca. É, o detalhe, como eu frisei aí, né? Os trabalhadores estavam imóveis, né? Aham. Uhum. E a barraca no meio daquele deserto não flamulava nenhum lado dela, né? Que é uma que é um erro do filme também, né? Sim, ele pega o binóculo, ele olha adiante pra ver onde tava aquela civilização, mas ele não olha pra civilização de longe, eles apontam pra uma maquete, né? Que não se mexe. É engraçado, né? Mas é engraçado, nem pra dar um zoom na porra da câmera, né? Filma de longe, porra, tá ligado? Exato. É, eu só fui descobrir isso lendo os extras ali, ó. As coisas bizarras, que eu nunca tinha percebido isso. Sim. E depois, né, num corte de cena aí, os militares, mais o Jackson, é avistado pelos escravos, né? Sim. E todos param pra ver eles, né? E quando eles decidem descer em direção aos trabalhadores. Chegando perto ali dos homens, né? Uhum. Dos trabalhadores, um deles avista no peito do Jackson um amuleto, que é aquele amuleto com o olho de rá dado por Catherine. Sim. E o escravo fala alguma coisa, fazendo com que todos os trabalhadores se curvem a ele, né? É. Ali junto ali tá. Já tá os militares junto com ele, né? Sim, eles descem todos juntos, né? É, já tá o Kowalski, o Brown, né? O Ferret, né? O Ferret. E tirando o Ferret, os outros dois fica bem fácil pra gente adivinhar, né? Qual que é a cor da pele do Brown e qual que é o país de nacionalidade do Kowalski, né? O Ferret deve ser italiano também, só pode, né? É, cara, é muito estereotipado, assim, os militares por nacionalidade, né? Sim. E após ali todos se curvarem, né? Aham. Uhum. É um homem que possivelmente seria o rei daquela tribo, né? Ou o comandante, né? Uhum. Chega escoltado por alguns escravos que diz algo em sua língua, né? Sim. Muito bem, Jackson. Sua vez. Minha vez? Você é o tradutor. Tente falar com eles. E aí? Naturu Aya. Aturuaia! O que disse pra eles? Nada. É, eu não sei se era o rei, cara. Eu acho que era tipo um cara foda ali. Talvez o dono do feudo, algo assim. Aliás, cara, esse cara devia ser tipo o Abdullah, né? Talvez depois dos leões, ele não foi abduzido. Ele foi abduzido ali depois de que acabou tudo. E por isso que a gente não viu ele fazendo nenhum outro filme, né? É, ele, exatamente, cara. E a participação dele é bem galhofa, né? É, assim, a gente precisou ir pra outra galáxia pra encontrar o Abdullah novamente. A gente foge de um mundo pro outro, de uma galáxia pra outra e sempre encontra os mesmos estereótipos, né? Isso. E pra quem não entendeu o que a gente tá falando, aí vai estar no link do post nosso cast anterior, A Sombra e Escuridão. Escuta lá, vê se a gente concorda com a gente. Ali, depois que ele fala alguma coisa em sua língua, né, Mr. Travis, todos os trabalhadores escravos ali se levantam, né, e o chefe ali, o líder, acaba ordenando que seja dado algum líquido, algum tipo, uma espécie de líquido, né, pros quatro, o que possivelmente seria algo como a água, né? Eu acho que não, cara, porque assim, chega gringo aqui no Brasil, a gente dá caipirinha, né, eles iam dar algum goró pra eles. Véi, mas imagina, naquela mina, no meio do deserto, trabalhando igual um coitado, se fudendo, acho que ouro ali é água, cara. Cara, você nunca viu o peão enchendo laje tomando pinga? Ah, mas, cara... É, esse cara nem devia ter, né, velho? Acho que nem devia ter ali, cara. Novamente, regime de escravidão, os caras malemar água devia ter, né? Devia ser realmente um artefato grande, de grande custo ali pra se ter, por isso que eles entregam pros visitantes ali, né? Algo valioso, né? E entra aí como um presente mesmo, né? É. E o Jackson, em sinal de gratidão, ele oferece o quê? O Baby Ruff. Não, não é o Baby Ruff, não. É outro chocolate. É outro chocolate. Cara, esse cara só levou chocolate pra expedição. Pensa no chocolate desgraçado. Ele mordeu o chocolate, o camelo, o cavalo, o ET, lambeu o chocolate, arrastou o bagulho por 1 quilômetro na areia e ele dá pro cara não comer o chocolate ainda. E que filho da puta, né? Ele foi arrastado por 1 quilômetro e não soltou a barra de chocolate. E não soltou, cara. É impressionante como ele tinha um apego, né, por esse chocolate. Devia ser diabético, filho da puta. Certeza, cara. E depois que o rei ali, o líder, come aquele chocolate, né, ele convida todos ali, os militares e o civil, pra ir pra sua vila, né, pra aquela cidade ali, naquela tenda que não tremula, né. É. E no começo ali já rola uma troca de olhares, né, do Jackson com a Shari, né? Toca um tono. É, a Shari ali, ela já mostrava que ia mostrar o olho de Ra pra alguém, né? Ah, ela ia mostrar o olhinho de Ra dela. Já mirou o olho de Ra pro filho de Jack, né? É, certeza. E o Jackson ali deveria ter usado a espada de Tandera, né, cara? É. Podia chegar com ela com chocolate pra começar a conversa, né? É, eu acho que era justo, né? Ele era meio acabação, né? Não era um Kit Kat, né? Ele era meio virgão. É, acabação. É. Nerd, né? Nerd. É, e daí eles vão pra vila, né? Exatamente. Lá na vila, né? Uhum. Ao entrarem, né? O rei fala algumas palavras, né? E se ajoelha diante a alguma coisa que a câmera corta pra cima, né? Uhum. E ali é revelado que o que eles estavam se curvando era o mesmo símbolo que estava no colar de Jackson, né? Sim. O olho de Ra, o deus egípcio do sol. Sim. E eles acabam acreditando, de repente, que talvez o Jackson seja um enviado de Ra, né? A gente não entende muito bem o que tá acontecendo ali, pra quem tá assistindo a primeira vez o filme, ou entrando nesse universo. A gente não sabe por que eles têm tanto temor a Ra, né? A gente vai descobrir um pouco depois. É, exatamente. A gente, na sequência, vai acabar descobrindo por que eles se curvam e têm medo ali, acabam sendo submissos ao próprio Jackson ali, né, que acabou de chegar na vila, né? Sim, não tinha nem porquê, né? E durante todo esse trecho aí, a gente escuta o berrante de novo, né? De novo, exatamente. O berrante toca mais uma vez, né? Uhum. E só que a gente sem saber o que que é, né? E o Neil tenta se comunicar com o acampamento, né? Mas sim, ele não obtém sucesso devido a uma tempestade de areia que se aproxima. Cara, o porro dos militares atravessaram uma galáxia inteira e não tem um radinho que transfere durante uma tempestade de areia, né? Eu sei que tem estática pra caralho uma tempestade de areia, mas devia ter já, né? Sei lá, né, cara? Qualquer coisa diferente ali pra se comunicar, né? É. Então, mas daí com essa tempestade violenta que estava se aproximando, né? Os militares ali abandonam o acampamento que eles tinham montado próximo à pirâmide que eles haviam saído, né? Uhum. E voltam para dentro da mesma, né? Enquanto Sim. isso, na vila tá rolando uma balada, cara. Comida, bebida. Não, pera aí, acho que não tinha bebida, né? Não tinha. Devia tinha ser água, talvez. Tinha água. Né? Exatamente. É. Cara, mas tá rolando um banquete violento, né? É, tem lá os caras comendo um negócio estranho, né? Eles comem ali um negócio, parece um taco feito de tartaruga, né? É, parece, sei lá, um dragão de Komodo com as costas abertas, né? E alguma coisa rolando dentro daquele bicho. Todos os militares ficam com nojinho de comer ali. O Jackson vai lá e manda ver, né, velho? Ah, ele é um historiador, né, cara? Ele é um egiptólogo. Eu iria comer também, né? E ali surge a lenda do Super Chicken Man, né? O super-homem galinha, né? É, pode ser, cara. É, porque ele come ali, os militares olham pra ele e falam assim, ah, que tem isso aí, né? Que tem aí? E a resposta mais genérica de todos, né? Tem gosto de frango. Tem gosto de frango. É. Tudo tem gosto de frango, velho. E ele faz uma galinha, né? Pó, pó, pó. É verdade, todos os bobão lá ficam dando risada, né? Imitando é, ele. Que porra é essa, né? Não tem galinha lá. Cara, e nessa altura do campeonato aí, né? O próprio O'Neill ali, o general, o comandante, Sim. já tinha dado um foda-se pro acampamento também, né? É, até porque ele tinha uma missão a cumprir, né? Ele não tava ali pra festejar, né? Exatamente, mas ele, na verdade, ele, como não conseguiu se comunicar com a base, né, uhum. ele falou, ah, vamos curtir aqui o negócio, vamos comer, vamos ficar aqui trocando ideia com os caras, de repente rola uma mina, né. É, ele foi refletir e ficar depressivo no canto dele, né. Exatamente, e nesse meio tempo o que aconteceu, né, o Jackson, malandrão, faturou, né. Sim. Em meio a toda aquela comilança ali, o Jackson se aproxima do rei, tenta comunicar com ele fazendo um desenho no chão, sei lá, parecia até uma pepeca, né, que ele desenhou no chão ali. É, ele desenha o olho de rá ali e o cara, o Abdullah passa a mão no queixo e fala assim, entendi o que você quer, só um pouquinho. Só um pouquinho, é, ele chama, ele apaga o desenho rapidinho, né, e chama alguma das mulheres que ali estavam dançando. Ele apaga e fala assim, já entendi, vem cá. E aí chega um monte de mulher com lençol, né, cara, abraça ele e leva ele pra dentro de uma tenda, né. Aham. Uhum. E ali dentro daquela tenda as mulheres estão limpando ele, sei lá, lavando ele, passando um produtinho, uma cânfora, né, um musk, um Brut Fabergé nele, né? Sim. E de repente ali, né, depois de tudo esse preparativo ali, né, uhum. o que que acontece, cara? O Daniel encontra a sua ninfeta do Agreste. A ninfetinha gostosinha, preparada pra quê? Que devia ser a única ninfeta que tinha no lugar, né? É, mas ela tinha cara de safadinha mesmo, né? Tinha. Ela tem um olharzinho meio de pervinha, né? Sim. Aí ela entra dentro da tenda do Daniel, né? Daniel. Sim. A porta ali, a tenda se fecha, né? E ela já começa a se despir, né? Uhum. Mas ele, não. Vai lá e puxa a alcinha do sutiã. Tipo aquele conquistador barato, né? Eu só vim aqui pra comer chocolate. É, não, me dá um pedacinho de chocolate. Não, vem cá. Ele vai lá, põe de volta a blusinha dela. Tipo assim, tô fazendo isso agora pra daqui a pouco o negócio pegar fogo, né? Uhum. Só que realmente o bobão do Daniel não queria fazer nada com a mina, né? Ele queria se comunicar ali pra saber o que era o local, onde que ele poderia talvez encontrar a pedra que continha as inscrições do portal, né? Sim. E aí ele começa a fazer alguns desenhos, né? Uhum. Ele começa a fazer alguns que se constrange ali, querendo se esconder, mas ele puxa o rostinho dela e tal, faz aquela cena bonitinha, né? Ali, né? É, ele mostra pra ela, né? Porque ela não queria ver, ela realmente não... Ela tava proibida de olhar o que ele tava tentando se comunicar, né? É, exatamente. Isso daí, ele queria se comunicar, ele não queria transar com ela. É, cara, eu já me decidi, velho. Eu não vou ser igual ao Jackson, não, velho. Quando eu for pro Egito, eu vou procurar o maior vilarejo que tiver lá, a maior feira que tiver, eu vou desenhar, sentar no chão, desenhar um olho de rá e esperar a minha ninfeta local, cara. Não ligo pra aquelas velhinhas me dando banho com cânfora. Não, não dá nada, cara. Com as velhas banguelas lá, pode dar uma alisada no pau, né? Sei lá, fazer alguma coisa. Sim. Eu só ia deixar mostrar os peitinhos, né? Porque o do Doc ali, ele corta o clima, né? É, exatamente, cara. Mostra só os peitinhos ali, né? Os... É, não precisava mostrar o olho de rá, mas só o mongolo dele. Ai, cara. Esse Daniel é foda, cara. Ele teve a chance de já se dar bem no Antigo Egito, né? Já, ele podia ter criado uma nova civilização, mas deixou pra lá. Só que por outro lado, cara, enquanto isso tá se desenrolando ali naquela tenda, na pirâmide, né, onde os militares fugiram da tempestade, tá acontecendo alguma coisa estranha, né, cara? É, tá retumbando tudo ali, né? E ali uma nave em forma de pirâmide, né, começa a sobrevoar aonde eles estavam ali, né? E ela acopla nessa pirâmide que estava no chão, né? É, o que talvez explicaria a tempestade de areia anterior, né? Seria pra quebrar a comunicação que aconteceu, né? Então é exatamente isso daí. E após acoplar, né, essa nave na pirâmide que tá no solo, alguns, vamos dizer assim, alguns soldados descem, né, pra aquela pirâmide, né? Uhum. Cara, esses caras eram os filhos da puta no jogo do Super Nintendo, velho. Era muito difícil matar esses caras, velho. Eu lembro até hoje do que era eu difícil, disse. Cara, o joguinho Super Nintendo. Né, cara, e aí esses soldados descem, né, e começam a bater era um mesmo. A um, né, da terra, vamos dizer assim, né. E eles acabam por tomar o controle da pirâmide, né. É, o que pra eles era muito fácil, né, porque os militares estavam sem nenhum preparo ali, sem nenhuma comunicação, no meio de uma tempestade de areia, e chegam os caras com conhecimento do local, com armamento superior, e realmente tomou tá com ali. Tomou de assalto. Deles. Tomou de assalto, cara. Acabou. Ali e é ali meu. Eles encontram, né, o artefato que o General O'Neill tava deixando meio que preparado, né, pra eventuais problemas. La Wemba. Cara, e aí depois, né, de que isso é mostrado, já corta novamente pra aquela vila, né? E ali naquele momento tá desenrolando uma cena, né, onde o General O'Neill ali, o comandante O'Neill daquela missão ali, tá ali quietinho no canto dele, né, fumando um cigarrinho e tal. E nisso chega o Scara, né, meio na surdina e tal, que é um tribal ali, né, e fica fascinado com aquele artefato que o O'Neill tava na mão, que emitiu uma luz, né, uma chama. Né? Nisso fazia fogo, né? Exatamente, cara. Uma coisa que de repente ali não era nem comum, né? Naquele local, né? Não. Que não foi mostrado na tribo, no vilarejo, fogo, né? É, a gente não sabia a evolução daquela exatamente. Civilização, na verdade, né? É, eles não mostram na vila, mas mostram em outro local, né? Enfim. E nisso o O'Neill, né, vendo que o Scara tava curioso, né, oferece para que o Scara pegue aquele artefato, no caso o isqueiro, né? O menino ali, imitando o movimento dele, né, com o isqueiro na mão, acaba por pegar um cigarro também, né, e utilizando o isqueiro pra fazer o mesmo movimento, acende o cigarro. Cara, e como qualquer trouxa no mundo, quando vai fumar o primeiro trago de cigarro da vida, o que acontece? Dá uma tossida violenta. Cara, né? Cara, o O'Neill usa um bom método de colonização ali, né, nada melhor do que viciar o local já pra quando eles chegarem depois só distribuir cigarro, né? Imagina os americanos chegando jogando Marlboro pro alto. Cara, é um método de coação, né? Sim, cara, ele viciou o cara, pronto, tá aqui, ó. O que você queria tá aqui. É meu brother, você virou meu brother, cara. Tem cigarro. Eu tenho cigarro. É. Tem um cimidão aí? Tem um solto. É, tem um solto. Cara, depois que o Scara dá aquela primeira tossida, né? E tosse feito um louco, todo mundo ali dá risada e tal, esse cara acha meio estranho, né? E aí o Neil acaba dando de presente pro Scara o isqueiro, né? O Zipo americano, né? O clássico Zipo do exército americano. Exatamente. E nisso o Scara se levanta, né, pra sair com aquele artefato, né? E ele vai em direção, como se fosse pegar um outro cigarro, e ele acaba por pegar a metralhadora do Neil, né? É, cara, um cigarrinho beleza, mas a metralhadora é mancada, né, velho? Não, não mexe na minha metralhadora, mas sabe o que eu acho, Mr. Travis? O fato do Scara ter pego a metralhadora dele ali, a arma dele, remeteu a toda aquela situação dolorosa de ele ter perdido o filho, de ter pego aquela arma dele, entendeu? Ah, sim, com certeza, cara. Ele, na verdade, eu acho que essa identificação do Scara já começa, já entra ali pra ter essa... remeter ao filho dele, né? Exatamente. O Scara é um gancho trágico da vida do O'Neill, é, né? É, porque o Scara tem uma vida sofrida, tá ali... O Scara é filho do Abdullah, né? Sim, filho do Abdullah. Ele tá ali, tem o pai, mas o pai não tá cagando pra tudo aquilo, né? O pai é muito... E chega um cara novo, com um potencial novo, um potencial maior, talvez, pelo que aparece, que é um cara, até então, onde eles sabem, enviado de Ra, que se conversa com eles, né? E ele tem um interesse nisso, né? Não, com certeza, cara. Mas você vê, assim, que aquele momento ali onde ele pega a arma, né? Deve ter ativado todo aquele sentimento duro, né? De perda, né? Déjà vu, né? Déjà vu, exatamente, cara. Uma coisa dolorosa pra um pai, sim, né? Sim. Cara, depois disso, o que que acontece? A gente já vê o Jackson com a gostosinha da vila ali, a Shaori, né? Entrando numa caverna que contém algumas inscrições, né? E logo de cara o Jackson visualiza o símbolo da Terra, né? Sim. Mas tava foda pra conversar com a Shaori, cara. É foda mesmo conversar com alguém que não fala o seu idioma, né? Com certeza, cara. Se tivesse um iPhone ali, né, ia resolver todos os problemas. Google Tradutor, fala aqui que eu traduzo, acabou. É, então, já que não desenhar na areia não podia, né, parecia ser proibido, né? Pois é. Cara, e nisso o O'Neill, né, e o Brown continuam ali tentando contato com o acampamento, mas não tem sucesso, né? E decide voltar pra base, né? Pra ver se aconteceu alguma coisa, né? Pra ver se aconteceu alguma coisa, mas eles não podiam voltar, cara, sem antes encontrar o Jackson, né, o Dr. Daniel. Nenhum homem fica para trás. Cara, e após pedir ajuda pros caras, né, pra... Do jeito que eles podiam se comunicar, né, o Neil entrega um colete que era do Jackson, né, e esse cara leva pra aquele animal cheirar e rastrear ele, né. Não. Cara, é engraçado, né, que por ser um cavalo, né, vamos dizer cavalo assim... Cavalo rastreador, né? Era um cavalo rastreador, ele sentiu o cheiro do sabonete, né? Do sabonete, Monange que ele usou, e saiu correndo, né? Nossa, Monange com sabonetinho febre. É. Cara, o bicho saiu em disparada, né? Parecia que ele sabia exatamente onde encontrar o filho da puta do Jackson, na verdade, né? Ele sabia, né? Porque o Jackson é encontrado, né? Estou procurando pelo Jackson. Acho que a palavra Caxias não significa nada pra vocês, não é? É, por que não? Estou no planeta X procurando um Caxias que usa uniforme verde, usa este colete, tem cabelo comprido que cobre os olhos dele, ele usa óculos e ele... espirra. Pó! Pó, pó, pó! Frango. Frango. Frango. Frango, cara. Você entendeu? Quero! Quer isso? Sino. Exatamente, Jackson é encontrado e acaba tomando uma dura do O'Neill, né? Mas ele acaba explicando que ele tá ali porque ele tá... Tá tentando te levar pra casa, né? Filha da mãe, né? Exatamente, ele tá procurando aquelas inscrições pra que ele possa decifrar, né? E ele fala pro O'Neill, né, que tinha decifrado algumas inscrições da caverna, dizendo sobre o início de toda a história, mostrando que aquela ali, que aqueles episódios, aqueles eventos mostrados no início do filme, né, estavam desenhados ali na caverna, onde a pirâmide pousou naquele vilarejo há 8 mil anos e sequestrou, raptou, né, abduziu aquele menino, né, e as inscrições ainda diziam que Ra tomou o corpo de um humano, que se aproximou da nave e assim ele pôde ter nova vida. Ele teve nova vida ali, não vou falar mais nada agora, porque senão a gente estraga a plot depois. Então, cara, e após tomar o corpo desse humano, né, Ra se apresentou aos humanos como seu soberano, e usou Stargate para espalhar humanos pela galáxia, a fim de explorar minas no intuito de encontrar o quartzo, material vital para sua existência. Isso tudo estava esculpido na caverna, né, pintado, não sei, de alguma forma isso estava... ali exposto, né? E o Daniel conseguiu traduzir dizendo isso ao O'Neill, né? E logo na sequência o Kowalski ali, né? Kowalski, vamos dizer, é, né? É Kowalski o nome do cara mesmo, Kowalski. Ele encontra um local com as inscrições que seriam provavelmente os símbolos, né? Necessários para que o Jackson pudesse discar de volta para casa. Mas é claro que não seria tão fácil, ainda né? Ainda não tinha o sétimo símbolo, né? Ele não tinha o sétimo símbolo, que seria daquele planeta onde eles estavam, né? Pois a última parte da inscrição estava quebrada. E aí a gente tem de novo o Jackson achando na cagada um negócio, porque assim como um jornalzinho do filme, novamente cai no colo dele a informação, né? O hieroglifo que ali parecia estava do lado dele, né? 2 metros de diferença, ele não viu. Precisou o Kowalski chegar lá, que não entende porra nenhuma de hieroglifo, e olhar pra ele e falar assim: aí, Jackson, você já fragou essa parada aqui? E aí ele mostra o local, né? Porra, cara. Será que ele não pegou a mina nesse meio tempo? Pode ser, eu acho que ele tava fazendo outra coisa ali. Ah, uma caverna, né, cara? É um lugar propício, né? Pra um transado, né, velho? É. Ao amanhecer, os quatro acabam que por partir, né, pro acampamento, né? Porém, chegando lá, não encontram ninguém, nem as barracas, né? Provavelmente por causa daquela tempestade, né? Sim. E ao entrarem na pirâmide, eles procuram pelos companheiros, né? O Neo corre ao portal pra pegar a bomba, porém ele vê que a mesma já não estava mais lá. Já tinham levado, havia... né? Já tinham levado a porra da bomba, né? Nesse momento, a abertura redonda das pirâmides se ativa. Aquela abertura que o Jackson tinha visto lá no começo, quando ele estava saindo da pirâmide, né? Ela se ativa e alguns anéis descem pra dentro da pirâmide com soldados que acabaram por render todos. É. Levando pra pirâmide superior. O Neo e Jackson vão para um saguão, né? Aonde são postos de joelho frente a Ra. É a primeira vez que Ra é apresentada, né, aí na série. Exatamente. E... eles ali ajoelhados na frente de Ra, né? Eles veem ele descendo, né, por uma escadaria, né? E indo para um trono, né? Que não é o trono de ferro. Ele senta no trono e em seguida aquela bomba é trazida para os dois verem, né? Pro Neo e pro Jackson, né? E eu acho bem legal, cara. A gente tem que falar também do aspecto desse portal anular, né? Que ele descendo ali. Ele realmente dá a impressão ali de utilizar daquele método para condução de energia, né? Para fazer um transporte eficaz ali, para fazer o teleporte. É, tipo um teleporte, né? E a gente pode frisar aí também que assim que a bomba é trazida pro Ra, a gente vê a vaidade dele. Afinal, a primeira pergunta que ele faz pro Neo e pro Jackson é se eles vieram ali para destruí-lo. Ele não quer saber quem que esses caras são, de onde que eles vêm, o que que eles querem. Ele apenas se preocupa que a visita deles ali pode destroná-lo, né? Que atrapalharia o seu reinado em si, né? É engraçado que ele já sabe que aquilo ali é uma bomba, já sabe que é uma bomba, né? Um negócio de quantos mil anos à frente, né? E é engraçado que até na cena que a bomba é trazida, né, Mr. Travis? É meio chocante a cena, né, cara? São crianças quase que nuas, né? É. Trazendo essa bomba ali pra aquele saguão, né? E, na verdade, a gente acabou depois descobrindo aí que aqueles jovens com poucas roupas foram colocados ali, né? Meio que propositalmente pra chocar um pouco o público mesmo, né? É, e o que fazia um pouco até de sentido, porque a gente vê ali nessa sequência que o Ra sentado, ele abre a máscara dele e a gente vê que o rosto do Ra, ele tem um aspecto de criança ainda. Exatamente, um rosto de menino, um rosto de menino. Então ele tinha esse pessoal ali em volta escravizado, talvez utilizando o mesmo método dele, enquanto ele durasse a eternidade, ele teria aqueles escravos pela eternidade. É, exatamente, os escravos que ele espalhou pela galáxia, né, pra minerar o quartzo, que manteria a forma de vida dele, sim, né? A forma humana dele. Então por isso que ele se apresenta como um menino ainda, né? E assim, rendido até pode ser, mas sem um plano de ação nunca, né? O O'Neill ali, ele já faz uma atrapalhada, né? Ele já tenta se desvincular de todo mundo, né? Exatamente. O O'Neill ali é muito rápido, né, cara? Depois que as máscaras se abrem, né? Ele acaba reagindo, toma a arma de um dos soldados de Ra, né? E atira contra esse soldado, né? Engraçado que ele sabia disparar a arma de um soldado que ele nunca tinha visto, né? Ele calculou ali, né? Tem um botão no negócio, deve ser isso que faz, né? É, exatamente. Só que a merda acontece, né, cara? Nesse meio processo aí onde o O'Neill tá reagindo, cara, o Dr. Jackson, ele acaba sendo atingido por um tiro, né? E o O'Neill é rendido ali, jogado no poço junto com os outros, com seus companheiros, né? O engraçado é que os companheiros, eles estão vivos naquele fosso, né? E com a mesma arma que eles foram atingidos, o Daniel foi atingido. É. E o Daniel morre, né? Mas talvez seja a calibragem, né? Tinha um potenciômetro ali, né? Isso, pode ser tipo um taser, um teaser, né? Aquele taser, né? Atordoar, matar, né? Isso, é. Mas a gente vê, né? Logo depois que isso acontece, né? A cena é cortada ali pro ataque na vila, né? É a fúria de Ra, né? É a fúria de Ra. Nesse momento, Ra, ele mostra toda a sua fúria contra os aldeões ali, sim, né? E como forma de castigar o povo por ter ajudado os militares, ele manda suas naves para atirar e matar em qualquer coisa que se movesse ali naquele... Ele ajudou a galera, né? Exatamente, ele mandou destruir porque tinha ajudado, né? É. Na verdade não era destruir, na verdade foi dar um susto, cara, né? Ele falou, seus filha da puta, né? E essa cena é interessante porque esse voo das naves ali, o formato como eles disparam, tudo, mostra a tecnologia que o diretor, que o Roland Emmerich, iria utilizar 2 anos mais tarde no Independence Day, né? Isso, exatamente, cara, bem lembrado. É. Cara, como uma coisa é sugada pra outra, sim, e só adaptada pra aquele momento, né? Sim, claro. Ele consegue trabalhar com essa tecnologia, por que não, né? Por que não, exatamente. Cara, e depois que Howard dando esse ataque ao vilarejo, né? aqueles aldeões ali se rebelam, né? Eles acabam se rebelando contra a Ra, né? É, eles queriam ódio, porque... né? Exatamente, porque ele acabou matando alguns ali que eram da tribo, né? Então isso acaba criando um ódio. Até ali. Porque os aldeões, no papel dele, eles achavam que estavam ajudando o Ra, né? Exatamente. Ele, o Ra, na verdade, não sabia o motivo da ajuda, né? Até então. Uhum. Né? E depois que as naves voltam pra pirâmide nave espacial do Ra, o Dr. Daniel é levado pra uma câmara, né? Uma espécie de câmara de ressuscitamento, sim, né? Ele é colocado dentro de um sarcófago e alguns minutos depois ele se levanta e sai andando, cara. Uhum. Sem que, como se nada tivesse acontecido, né? É. Ele sai andando ali pela pirâmide, né? Nave. E pra explorar o local, né? E nesse momento ele já estava sem o colar, né? Com aquele amuleto que a Catherine tinha dado pra ele. É, ele foi, né, levado ali até um sarcófago. Essa câmera em formato, esse chamber ali em formato de um sarcófago pra ser curado. E é um conceito bem comum em filmes de sci-fi, né? Talvez seja o Emmett que se utilizou ali pra fazer uma homenagem aos filmes que ele gostava e que ele construiu a vida trabalhando, né? Uma câmera de cura, onde só colocado ali o corpo humano é reconstruído, né? Ou ocorre alguma ação semelhante. Isso é explicado por Ra mais pra frente. Agora, depois que ele sai, que ele tá ali, né? Que o Daniel logo percebe, ali ele já tá curado, né? Engraçado que... é um, como eu posso dizer assim, é uma alternativa nesses filmes, sim, né? Você pode matar o personagem principal sempre que você quiser, é um, né, recurso, cara? Né? É um recurso, exatamente. E o Daniel, ele sai curado dali, ele levanta e fala, ô, tô zero, bonitinho, passo só com um furo na minha, na minha roupa, mas tudo de boa. E ele de boa, tem, né, um encontro com o Ra ali, né? Ele conversa e ele vê que o Ra é uma bichinha das mais afetadas, né? É, bichinha louca, vamos dizer assim, né? E ele acaba explicando, né, pro Jackson o porquê de ele usar um corpo humano, né? Sim. E o Jackson pergunta ali qual que eram os planos, né, de Ra, sim, né? E Ra acaba respondendo ali que eles não deveriam ter aberto aquele portal, né, cara? Mas quem vai saber disso, claro, disso, se né? A gente acha, não tem hoje, se a gente achou um portal, a gente vai abrir também. Com certeza, não tem nada escrito ali num manual de instrução, né? Até tinha, talvez o Jackson não soube ler, né? Não soube interpretar, não, né? Não entre aqui, né? Então ele fala que eles não deveriam, né, ter aberto o portal, uhum, né? E que a arma que eles trouxeram para destruírem eles seria enviada para a Terra 100 vezes mais forte, já que elas tinham sido enriquecidas não com urânio, sim, né? E sim com quartos, né? E que isso seria uma forma de castigar o povo humano. É até legal, porque na cena que mostra a bomba trabalhada ali, tem uma série de livros em volta, né? Sim, tem bastante livros em volta, exatamente. Aparentemente, Ra já tinha um contato com a civilização humana, com a Terra. Ele já sabia exatamente o que estava sendo acontecido ali. É legal, né? E na verdade, só pra corrigir aí, foi nessa cena que o Ra rouba o colar do Daniel, né? Sim, é nessa cena que ele rouba, é verdade. Ele dá aquele discurso clichê do cinema ali, de falso moralismo, joga um olharzinho 43 pro Daniel, dá uma piscadinha com os olhos, né? Que essa piscadinha aí foi colocada depois só pra fazer uma homenagem aos aliens, né? É nessa parte que tem, dá aquele brilho, isso, né? Isso, esse brilhinho do olho aí que aparece nele, que é característico da série posteriormente, né? Exatamente, até eles, na época da produção do filme, né, depois que tava pronto, eles estavam editando, eles acharam que o personagem não tinha, assim, muito um aspecto de alien, né? Era só um cara, e né? Eles adicionaram esse efeito justamente pra poder diferenciar eles, né? No caso, o Ra dos outros humanos, uhum, né? E isso foi utilizado depois na sequência da série aí pra identificar o que era humano, o que era Goa'ulds, né? Que é um termo utilizado depois na sequência aí. É bem legal isso. E o Ra dá esse olhar 43 aí pro Daniel, chega perto dele e aí sim ele arranca o colar dele, né? O Ra pega o Jackson ali de mártir, né? E fala que antes de matar ele ia usar ele como exemplo, para que os outros trabalhadores não questionassem, né? Para que não tiver nenhum insurgente ali para querer derrubar ele. E que Jackson, para provar isso, ia ter que matar seus companheiros. E assim, o Ra vai lá, organiza toda uma cerimônia para isso, né? E convoca todos os aldeões ali para assistirem a execução. É, ele não organizou a roconha, né? É. Ele organizou só uma... Na verdade, assim, o Ra, como todo ditador, ele faz o mais lógico, né? Que todo ditador faria. Ele não ia aceitar que ninguém questionasse o poder dele. E isso obriga o Daniel a assassinar todos os colegas dele mesmo, né? E que todos fossem ver. Enquanto o Ra faz esse discurso demagogo dele, né? Que vai usar o Daniel como mártir... No outro lado do elenco, né, no outro polo ali, a gente volta para os aldeões E a gente vê o Scara tentando se rebelar e o pai dele, o Abdullah, cagando, falando: não, não vamos falar mal, não vamos contra a Ra, não, deixa, ele atacou a gente, ele tem razão, a gente não devia ter ajudado eles. E o Scara sai pianinho pra falar, até que ele encontra a Shaquille, né? E a Shaquille diz pra ele o que, que o Daniel disse pra ele, que não era pra ser um escravo, que ninguém merecia ser um escravo, né? Que por não ter conhecimento total da situação, não era ser melhor ficar daquela forma. E assim eles organizam uma rebelião ali, eles pegam as armas de fogo pra tentar aí resgatar os soldados que estavam em poder de Ra. Então, aí quando Ra ordena que Daniel execute seus companheiros, uhum, né? A gente já vê numa sequência aí que os soldados lá, o O'Neill, o Ferret, o Kowalski, uhum, e o Brawl é levado pra uma rampa, né? Em frente à pirâmide, né? Sim. Com todos os aldeões ali vendo aquilo ali, né? Sim. Ele ordena que o Jackson execute na frente de todos ali. O Jackson pega aquela arma, né, do soldado de Ra e começa a descer, né? Sim. A rampa em direção aos soldados ali. E ele aponta a arma e nisso o Scara, com o isqueiro que ele havia ganho do Anil, acaba conseguindo ofuscar, né, o Daniel, mostrando que eles estavam ali. Daniel olha pra multidão, uhum, identifica o Scara e alguns deles mostram as armas civis, né? No caso, as armas da Terra. Sim. Mostram pro Daniel e falam assim: ó, estamos aqui com você, velho. Se vira aí, vamos pra cima, vamos tacar o terror. E a partir desse momento que Daniel observa ali que os insurgentes, vamos dizer assim, estão ali prontos pra aquela batalha, uhum, né? Ele se vira pra Ra e atira em direção de Ra e dos seus soldados, e, né? E erra, né? Filha da puta, nem pra acertar, né? Filha da puta erra, né, velho? Acho que foi um tiro de aviso, né? Essa não é a hora de um tiro de aviso, não, meu amigo. Certo, não é. Essa é a hora headshot. De dar um headshot, exatamente. E nisso ele sai correndo pro meio da multidão junto com os militares, uhum, né? E eles são camuflados com aqueles panos ali, com aqueles tecidos locais ali dos tribais, sim, né? E desaparecem no meio da galera, né? É, a fuga deles é bem legal, né? Parece que é bem organizada mesmo. Porque assim, os aldeões, eles não sabiam atirar. Então eles não conseguiam mirar a arma e atirar pros caras. Eles sabiam que se apertasse o gatilho ia fazer alguma coisa. Então, talvez até com medo de acertar os terrestres ali, eles atiram pro alto só, né? E cria uma confusão geral, né? É só pra criar uma bagunça, né? Pra espantar o formigueiro, Eles atiram pro alto e os militares ali, ajoelhadinha, corre negada, né? Vaza. É perna pra quem te quer, né? Exatamente. E daí eles conseguem a fuga. E aí eles fogem pra uma caverna, uhum, né? E de dentro dessa caverna eles planejam um ataque à pirâmide de Ra, né? É, já porque eles já sabem que Ra tá planejando enviar a bomba de volta pra Terra, eles precisam pegar essa bomba pra não acontecer essa merda, né? É, e fudido por fudido, né, cara? Eles não tinham mais, assim, o que fazer ali, A missão deles virou totalmente diferente, né? E, cara, depois disso aí, né, o Ra ficou putinho, claro, né? É bicho histérica, né, bicho cara? Histérica. Coisa de bicho histérica. Uhum. E pra dar uma lição no seus soldados, ele acaba por matar um, né, como lição. Sim. E é coisa de filho da puta, né, velho? O cara mata o próprio soldado pra mostrar força, né, diante dos seus comandados, cara. Padrão ditador, né? Padrão ditador, exatamente. Enfim, cara, depois disso aí, né, o que aconteceu? O Jackson, ele acha que vai morrer, acha, ele fala assim, ah, então eu vou dar um pega nessa mina aqui. E ele dá o primeiro beijo na gostosinha da Shaori, né, velho? Enfim, né, cara, puta, tava uma punhetação, desculpa a palavra. Precisou quase morrer pra ir atrás do símbolo do Ra, né? Pra pegar uma mina, velho, exatamente, pelo amor de Deus, velho. Não tinha nada pra fazer ali, né, velho? Cara, depois de tudo aquilo ali organizado, né? Uhum. O pessoal dormiu lá, amanheceu, né? O Jackson se levanta e vê esse cara desenhando algo na parede, né? Da caverna. Sim. E Jackson questiona ele o que era aquilo ali, né? E esse cara diz ser a representação da vitória do povo dele contra o Deus opressor. E aí, nisso de novo, que o Jackson, velho, como você disse, consegue, assim, claramente pra ele, mas caiu no colo dele, né? É, novamente, através de outra pessoa, Jackson descobre algo que estava na cara dele. A pirâmide e as duas formando um cinturão. Que nada mais era que a hora que eles saíram da pirâmide, ele ia olhar pro alto e ia ver as três duas posicionadas em volta da pirâmide. Mais uma vez, né? Deve ser a quinta ou sexta vez que as coisas caem no colo dele, né? Eu acho que ele é tipo aquele cara que ficou muito tempo na faculdade, sabe? Aquele estudante de humanos maconheiro. Ficou cara, meio passado, sabe? Precisava de um choquezinho de um gatilho, né? Ele sempre precisa de um gatilho. Sempre precisa de um gatilho. E aí ele descobre o sétimo símbolo, né, Mr. Chavis? Que faria discar de volta pra Terra, né? É, que eram as pirâmides. Exatamente, e as duas em formato de um cinturão, né? Nesse ponto do filme, os militares já sabem que Ra tá com a bomba. a bomba vai ser mandada pra Terra, eles têm que detonar, e eles só têm a alternativa realmente de tomar de assalto a bomba. Só que ali eles começam a conversar, bolar o plano dele, e eles realmente veem que eles não têm nenhum Black Ops ali, não tem nenhuma equipe da SWAT. Eles só têm o plano mais clichê que existe, que é tão ruim que não funciona, né? Eles tentam entrar disfarçados ali na pirâmide do Ra pra, como entregadores ali, né? Eles chegam, batem lá na porta de Ra e falam assim, ó, oh, semideus, eu vim aqui te trazer um presunto, né? Só que os guardas desconfiados, né, fazendo a função dos guardas, já que tava toda aquela confusão, eles acabam por identificar o coronel O'Neill ali, né? Eles vão baixando os capuz de todos ali e acham o coronel O'Neill com a reação mais anos 90 possível, né? Dá uma piscadinha e começa o tiroteio, né? Cara, e é legal que nessa cena aí, só pra... fazer uma adição, né? Uhum. Um personagem é mostrado, cara. Assim, acho que se não conhecesse o personagem, você nem repararia. Mas tem o Fernando Sucre, que é um personagem do Prison Break. Ele aparece numa cena de 3 segundos atirando e corta ele. Ele é tão figurante que ele não dura um minuto na cena, velho. E ele é figurante de Ra ou figurante dos aldeões? Figurante dos aldeões. Olha só, figurante pobre ainda. Não, figurante pobre, exatamente. Mas também... O cara com o nome de presidiário, chamado Fernando Sucre, não devia ser um cara muito... É engraçadíssimo que é uma cena de 3 segundos, cara. É um corte de imagem e mais nada. Foi a participação do cara. Tanto que eu procurei informação sobre ele e não achei absolutamente nada até agora. É legal ver esses personagens, assim, de coisas que nós conhecemos em outros locais. Né? Com certeza, cara. Coisa que você vê o cara... do futuro, né, que seria agora, numa coisa do passado, né? É, igual ver o Joffrey no Batman Begins, né? Você vê aquela criancinha lindinha, bonitinha, né? Pegando o dispositivo do Batman lá, né? Fala, ninguém vai acreditar em mim, o Batman vai lá e dá. E depois vira aquele filho da puta do Joffrey, né? Maldito moleque, né? De criancinha bonitinha não tem nada, aquele desgraçado. É legal, cara. Esses ganchos são legais quando você aprecia um pouco dessa arte do cinema, né? Como vai? Exatamente. Cara, e assim, eles fazem ali aquele tentativa de tomada de assalto e dá errado, né? Porque assim que começa o tiroteio, os soldados de Ra fecham a pirâmide, né? E divide a equipe deles ali, né? Exatamente. E nesse meio tempo aí, o Ra manda de novo as suas naves atacarem a vila, né? Ele vai pra atacar a vila e quem ficou do lado de fora, né? É, o que tiver pra fora vai tomar bala, né? Exatamente. Só que ele não esperava, né? O Ra e aquelas naves não esperavam que os aldeões ali estavam prontos pra contra-atacar, né? Sim, tava todo mundo armado já. Exatamente. Engraçado que eles foram em quatro, né? Em quatro militares, um civil e tinha mais de 200 metralhadoras. Tinha. Devia estar na sonda que mandaram antes. Verdade, pode ser. Vamos armar esse povo pra ele ficar do nosso lado. Exatamente. Dá cigarro e munição. Cara, e depois que... Após abater o soldado de Ra, o Neil arma a contagem regressiva da bomba, né? Que era de 7 minutos. Mas a gente observa que em vários cortes de cena, né? Da bomba lá embaixo, onde ele armou perto do portal, depois lá em cima da pirâmide, o tempo nunca é coeso com o desenrolar da cena, né? O cara que fez o corte final, que geralmente não, acho que não é o diretor que vai fazer essa parte, ele não sabia contar direito, né? Ou devia estar muito cansado que não prestou atenção nesse detalhe. Ou tinha tomado uns tragos, né? Tinha tomado uns tragos. A galera de cinema, né? De boa. É, vai passar rapidinho a cena, né? É tudo artista, né? Os caras nunca vão ter um DVD, né? Pra não, ninguém. Voltar mais rápido a cena. Não, não vai ter no Netflix ali pra gente ficar voltando. Cara, e dentro da pirâmide, né, após ele, o O'Neill armar a bomba, né, um outro soldado aparece, né, e confronta o general O'Neill, né? Sim. E nisso ele acaba por disparar a arma do soldado de Ra e matando a Shaori, né? Matou a gostosinha do... Matou a gostosinha transante, né? Sim. E Ra, enfim, via seu soldado mais forte, né? Um soldado com aspecto também de viadinho, né? É, que era o guarda-costas do Ra, né? Era o chefe de tudo, né? Exatamente. Seria o chefe dos soldados ali, né? Era a função do O'Neill, né? Isso. Seria, vamos dizer assim, seria o O'Neill do Ra, né? Isso. E ele envia ele lá pra baixo, na pirâmide, né? Pra que ele, por fim, acabe enviando a bomba pra Terra, né? É, a função dele é falar assim, envia bomba pra Terra, né? Foda-se o que tá acontecendo. E ele responde pro Ra, farei isso com minhas próprias mãos. Custe o que custar, né? Custe o que custar. E nesse momento do filme aí, o filme a gente divide em três frontes de batalha, né? Porque os soldados do lado de fora contra as naves de Ra, o Daniel nesse ponto, ele pega a Shaquille ferida, ele corre pro sarcófago ali pra tentar salvar a vida da Sônia Infeta, né? A única mulher do Egito Antigo. E o Anil acaba enfrentando aí o soldado mais forte de Ra, né? Durante esse enfrentamento, né? O Anil acaba que tomando uma vantagem, né? E derruba esse soldado, né? E ele acaba ativando os anéis e manda somente a cabeça desse soldado pro Ra, né? É bem bizarro isso, né? Porque eles têm a lutinha, o Anil acaba sendo dominado e a hora que ele vê o dispositivo na mão dele, ele aciona. O anel divide no meio o cara e só sobe a cabeça. Só que do outro lado desse portal, a gente já tinha um outro ponto acontecendo. O Daniel já tinha conseguido levar a Shaquille pro dispositivo, já tinha curado a mesma, e ele tava no portal de volta na região para poder voltar, né? Que é muita coincidência, né? E o Ra enfrentando ele, e o Anil, assim que o dispositivo chega, traz a cabeça do soldado, ele já pega de volta o colar e volta para onde estava o Coronel Anil. E quando ele manda o soldado lá pra cima, né, só a cabeça do soldado pra Ra e o Jackson volta com a Shaorin no colo, né, parte do corpo desse soldado onde tava aquele dispositivo que ativa os anéis fica junto com o Anil, né, e ele tem uma ideia brilhante, né, o próprio Ra, né, já tava vendo que as coisas estavam se perdendo. A batalha tava perdida, né? Exatamente, ele decide por fugir, né. Sim. E nesse meio tempo, o Anil tem a brilhante ideia de colocar a bomba embaixo dos anéis, né? E, e ativa o portal pra mandar a bomba pra cima, né? Sim. O que é brilhante, já que a bomba tava calibrada e potencializada 100 vezes, né? O Ra realmente ele foge, né? Ele decola com a pirâmide pra fugir daquilo que tava acontecendo. O pau quebrando do lado de fora. Já tinha fugido o Anil, o Daniel e a Shaquille, só faltava a bomba pra eles terem uma solução final. Eles mandam de volta a bomba pra Ra, que detona geral no espaço, né? Exatamente. É o fim de Ra. É o fim de Ra e acaba por fim também os soldados que estavam naquelas aeronaves atacando os tribais, né? Posando. Sim. E se rendendo, né? É, na verdade, a cena da rendição deles é como se fosse um filme western americano, né? Porque eles estão ali, desce as duas aeronaves, eles confrontando os aldeões e os militares que estavam ali. Aparece o Abdullah lá em cima, né? E dá um grito, lá, bem indígena mesmo, cercando os cowboys. E aparece todos os índios na montanha, assim, né? Cercando, pegando e matando, né? Os vamos dizer assim, os pilotos das aeronaves, né? Eles realmente matam numa cena bem, bem de barbárie. Parece aquelas guerras de muçulmano mesmo, quando eles pegam o corpo do cara e vai erguendo, passando de mão em mão, assim. É, exatamente, é uma cena bem de barbárie mesmo. Sim. Cara, e aí nisso a gente vê o fim de Ra, né, cara? Aquele império do medo, de coação, né? Onde todo mundo ali era submisso a Ra, né? Sim, acabou o Ra ali. Ali agora o povo vai poder ter direito à educação, vai poder ter direito à leitura. Vão poder desenhar o olho de Ra onde quiserem. Exatamente, até porque naquele momento, né? Até aquele momento, vamos dizer assim, a população ali, os tribais não podiam escrever, se comunicar, né? Era uma espécie de... Vamos falar assim, controlava tudo, né? Exatamente, de doutrina do controle mesmo, né? Então ali, a partir desse momento, acabou aquilo, né? Então, e após terem derrotado o Ra, rendido os soldados que estavam nas aeronaves, né? Começa a rolar toda aquela celebração, o Neil também entra na festa, sorri, começa a comemorar com todo mundo, né? Pela primeira vez no filme ele sorri, né? Exatamente, cara, a primeira vez que o Neil sorri no filme. E dali pra frente, né, cara... Começam as despedidas, né? Sim. O Anil, Ferret, Kowalski, Brau começam a se despedir das pessoas ali, dos tribais, né? E por último, corta para se despedindo de Jackson, né? Sim. E eles perguntam, né, se ele tem certeza que ele quer ficar ali, né? E Jackson diz que sim. Já tava meio gamadão na mina, né? Claro. Já. Voltar pra terra pra quê? Ele não tem casa, não tem nada, não tem mulher. Ali ele era rei, né? Lá ninguém me respeita, eu sou um bosta que eu já tô comendo a filha do dono. É, né? Tô de boa na parada. Sou amigo do irmão dela. então vamos ficar aqui. E aí o Neil, né, concorda com ele e Jackson entrega, né, aquele colar com o amuleto pra o Neil entregar a Catherine, dizendo que realmente ele havia dado sorte pra ele, né? Sim. E realmente ali todos acabam e todos entregam atravessando o portal e encerrando assim o filme, né? Atravessa o portal, final feliz, e o filme segue com... Até aí, cara, eu posso dizer que o filme seguiu bem com questões de efeito especial, tudo, tava bem legal. Mas essa travessia no portal pro final do filme realmente entrega a idade dele, velho. Total, né? É, é por isso que eles não quiseram fazer no De Volta pro Futuro a transição da viagem ali. Fazer muito sentido não terem feito. Porque se o filme de 94 fez uma tosqueira daquela, talvez no De Volta pro Futuro ia ser muito pior o filme. Com certeza, né? Dado a data deles, né? Sim, exatamente. É melhor deixar como ficou, né? Exato. Final feliz? Algum questionamento sobre o filme? Não, único... Sobre como acaba? Única coisa que eu tenho que acrescentar aqui é que você durante o cast inteiro ficou falando que o nome da menina era Shakira, né? Mas na verdade... Shakira? Não, é Shaori. Shaori, mano? É. Shakira talvez seria a cantora casada com o Piquet, né? Não, aquela é a Shakira, né? É, mas... Não, não é. É Shaori mesmo. É o Shaquille O'Neal, né? Que merda. Eu devia ter me corrigido. Não, eu não queria corrigir você pra fazer essa brincadeira no final. Filé. Fechado, então. É isso aí, final do filme. Portais estrelares fechados, todos em casa. Eldak, qual a conclusão e sua nota para o filme? A minha conclusão é que esse filme é lindo, guardado as devidas proporções, né? Claro. E o seu tempo de fato, onde ele aconteceu, como ele aconteceu, no ano que ele aconteceu. Mas a minha nota pra esse filme seria um 3,5. Não, sério, cara? Sério, cara. Surpreendi você, né? Surpreendeu mesmo. Não fui tão bondoso com ele como eu fui com A Sombra e a Escuridão, que é o nosso outro cast, né? Uhum. Mas eu sabia que eu te surpreenderia, uma vez que eu sou apaixonado pelo filme. Mas revendo ele novamente agora, a gente vê que o filme não envelheceu bem, né? Algumas coisas que acontecem no filme são muito espaçadas daquilo que tá acontecendo no contexto todo ali, né? Uhum. Então, pra mim, serve mais como nostalgia revê-lo, né? E como motivador pra, novamente, voltar ativa no site, no nosso fórum de Stargate, querendo rever a série, do que propriamente falar assim, não, o filme é bom, ele merece uma nota 5 ou qualquer outra coisa nesse sentido. Cara... É sci-fi. Eu acho que pra época era boa. Hoje, revendo, tendo conhecimento da própria série e dos seus derivados, ele não é tão bom assim. Se não tivesse o filme, talvez a série, a partir do seu episódio piloto da série, ele seria a mesma coisa. Ah, legal, cara. Bom, a minha avaliação é que Stargate serviu de laboratório da indústria de cinema para o Emmerich, né? Ele foi dado ali, através de toda a insistência dele com o roteiro da cabeça dele para fazer, e acredito com ideais da indústria posteriormente, até eu frisei no cast uma cena de adaptação do efeito especial que ele utilizou depois, serviu de laboratório para que ele fizesse o Independence Day. Ele utiliza da mesma tecnologia em ambos os filmes, tem a história do plot do cientista com o militar, da mesma forma que tem o Independence Day, no final o disco voador sendo detonado com a bomba enviada pelos humanos, tudo da mesma forma. O conceito de Stargate é muito bom, é ótimo, não tem como não mexer com a gente, cara, pra quem assistiu o filme assim como a gente durante os anos 90. Hoje a gente sabe que os aliens realmente não construíram as pirâmides, mas até ali ainda era bem questionado isso. Vou até pôr um link no post do Nerdologia, que é muito legal, o canal do YouTube do Átilo, explicando como que foram construídas as pirâmides, né? Que esse conceito que dominou toda a nossa cultura por um bom tempo, que não foi os aliens que fizeram, né? Afinal, com a tecnologia que a gente talvez tenha em mãos, não seria possível, mas realmente é totalmente possível. Só que eu, como sou um believer por natureza, eu queria acreditar que fossem os aliens que tivessem construído a pirâmide. Talvez seja uma forma romântica de explicar o que a gente não sabia explicar. Gosto muito desse filme, fazia muito tempo que eu não tinha assistido ele, e realmente descobri que ele envelheceu mal, mas eu ainda tenho um carinho grande por ele. Não acho ele um primor de direção, muito longe disso. Ele tem um ritmo muito bom no começo, na abertura e apresentação de todos os personagens, mas cai muito no meio e o final é pouco fluido. O final simplesmente acontece, é um final encaixado. Os personagens, a velhinha do Titanic não dá uma continuidade com ela, ela é muito pouco explorada. A história do Coronel O'Neill é muito pouco explorada, tanto no começo do filme quanto o que ele pesava tanto do filho dele, não é tanto abordado, ele simplesmente esquece da história, a não ser no momento, como foi refletido aí, da arma na caverna que o Shaquille tenta pegar. E é Shakira, não, não é Shakira. Scara, Scara. Scara, meu Deus do céu, eu tô com o Shakira na cabeça, cara. Ele simplesmente esquece dessa história, né? Nessa cena do isqueiro, ele traz. Acho que faltou mostrar ali o anãozinho explodindo, o anãozinho correndo ali, tentando fugir. Podia ter mostrado o anãozinho explodindo, ele ia dar risada, né? É justo. É justo, né? E acredito que por todos esses elementos que permeiam a história, que a falta de explicação foi que motivou a construção de todas as sequências, todas as séries, animações e jogos que a franquia tem, né? Afinal, todas elas com o tempo foram se explicando e se entrelaçando todos ou mais. Minha nota pro filme é um pouco, talvez, com esse discurso mais crítico, mais surpreendente, seria um a lá 3,5, igual o nosso querido Eldak. Que bom, cara. Eu acho que... Não tinha como ser mais alto e como ser mais baixo. Exatamente. Né? Ele é um filme de médio pra bom. Ele não chega a ser um grande filme por tudo isso que você falou aí, né? Sim. Mas ele não deixa de ser bom. Eu acho que ele não deixa de ser bom, guardado as devidas proporções, né? Uhum. De tudo aquilo que se tinha de material também na época, né? E por tão pouco ser explorado esse assunto até então, até dentro do cinema mesmo, né? Sim. Então acho que. E eu acho que vale também, Mr. Chabs, já que você vai colocar o link aí sobre a construção das pirâmides, né? Sim. Eu acho que valeria também você colocar aí no post aí do cast o site do amigo Del Débio. Ele fala e ele explica como seria possível hoje a construção das pirâmides e que custo seria se elas fossem construídas hoje. Quanto de material gastaria, quanto tempo levaria para erguê-las. Então é bem legal, é um estudo bem aprofundado e eu acho que vale a pena também colocar aí pro pessoal que tiver curiosidade de saber como seria, quanto custaria hoje para construir uma pirâmide da menor que seja lá, que é Ops, Kefren, Miquerinos, né? Sim. Acho que vale a pena a gente também colocar isso aí no final aí do nosso... Irei ler todo esse conteúdo, opa, porque eu me interesso muito pelo assunto, e vai estar à disposição aí para todos vocês. E com isso, a média final para o nosso filme, claro, não podia ser um 3,5, né? 3,5 de um, 3,5 de outro, 3,5 é a nossa nota final. E você aí, o que achou? Concorda com a gente? Discorda da gente? Mande a sua avaliação, a sua opinião sobre o filme. Nos deixe seu comentário em nosso site. Comunique-se conosco, compartilhe, que nossa trajetória volte a cruzar o seu caminho intergaláctico. Fique em paz e tchau! Tchau!